Natan, estamos de volta. Felipe, estamos de volta. Estamos de volta de volta. Não por vontade própria. É. Não era pra esse programa que estamos gravando neste momento estar sequer existir. Exatamente. Mas por garotagem. Por garotagem, por juvenicidade, por cabaçagem. É. Nossa. O programa que a gente gravou na quarta simplesmente foi pro buraco, pro lixo, caralho, pro limbo, não é mesmo? Pro caralho. É isso aí. O que aconteceu, meu caro ouvinte, é que quando você voa muito perto do sol, uma hora você acaba caindo. Você pode se queimar, né? Tem razão. É. O que aconteceu é que a gente gravou um programa fenomenal. Foi realmente, talvez, o nosso melhor programa, assim. Um programa fantástico. E vocês nunca vão ouvi-lo. Vocês nunca vão ouvir, cara. Essa que é a real, porque a vida é isso aí. A vida é de se decepcionar. Nós estamos agora no piso vermelho da faculdade. Novamente. Por isso você consegue ouvir que a vida que estamos existe num aqui. Ambiente mais aberto. Nossa, deu uma palma e que arrombado. Caralho. Esse é o Danielzinho. A gente podia começar com o Danielzinho. O Danielzinho nunca apareceu no Todd Rec, verdade, né? É verdade. Danielzinho, por favor, gente, sente-se. Isso é nóis. É. Gente, isso é nóis. Vamos aqui virar o microfone para que ambas as pessoas possam ser escutadas. Okay. Olá, pessoas. E aí? Eu sou o Danielzinho. Yeah. Eu... Por favor, idade, nome, curso. Ah, sim, eu tenho 18 anos, eu sou o Daniel, eu tenho 18 anos e eu faço... Eu sou o Daniel. eu faço o BCT junto com o Natan e o Felipe. Felipe! Só que eu pretendo fazer ciência da computação. Talvez neurociência depois. Olha só. É, eu vou seguir o caminho contrário, na verdade. Vou fazer neurociência primeiro e computação depois. Ah, sim. Eu vou não ter um trabalho e depois eu vou ter um trabalho. Justo, justo. É, parece um péssimo plano, mas ok. É, tudo bem, cara. Não, acontece. Acontece. A vida se dá assim um jeito. Na verdade, eu tô pensando se vale mais a pena eu fazer neurociência e ciência da computação ou se vale a pena eu simplesmente pegar as matérias de foco computacional, que são as limitadas. Sim, sim, faz sentido isso também, dependendo mesmo. Do que você for fazer. Tipo, pro que eu quero, dá no mesmo, sabe? Tem inteligência artificial, programação estruturada, programação orientada a objeto, todas as paradas. Rede neural. Exato. Não, dá pra fazer um esquema. Sim. E muito bem, Danielzinho. Daniel, pra quem não sabe, ele é terceira entidade podcaster da Web Rádio. Exatamente. Aliás, a gente acabou de gravar dois programas dele. Exatamente, sim, exatamente. Sim. Foi bem legal, né? Ele é o idealizador e produtor por trás do Conversas Paralelas. Então fiquem aí, filha ligados. Filha da puta, o que você tá fazendo? Não, é, relaxa. Combado. É que tá meio zoado o meu fone. Tá. É que deu um xuxa. Não, é o meu também. Fone só que tá ligado. Mas enfim, o Danielzinho aí, produtor e... É, eu tenho... Eu tento fazer o Conversas Paralelas. Começou uma ideia, eu comecei com, como a rádio já tinha um podcast de variedades como esse aqui, eu pensei, não vou fazer outro podcast de variedades, vamos fazer um audiodrama. E aí não deu certo o audiodrama. Aí eu falei, vou fazer algo mais divertido que eu posso chamar meus amigos, que seria o Conversas Paralelas, que é de comédia de improviso. Sim, extremamente improvisado. Extremamente improvisado. A gente tá aprendendo ainda a fazer. Eu acho que esses últimos episódios que a gente gravou hoje ficaram muito bons. Uhum. Melhores que os anteriores até. E o... Bom, fiquem atentos. Se vocês tiverem interesse em participar, criar um personagem, aparecer no Conversas Paralelas, é só me mandar uma mensagem. É isso aí. Sim, você tem já o e-mail do Conversas Paralelas? Eu não tenho o e-mail do Conversas Paralelas. Então envie um e-mail para webradiofbc@gmail.com. Exatamente. Exatamente. Exatamente. E pra você que ouve esse podcast, mande um e-mail para o nosso podcast, o todrec3@gmail.com. Repita, Felipe. todrec3@gmail.com. Esse é muito importante porque é onde a gente espera ter uma interação com o público, entende? Acontece o seguinte, esse vai ser um episódio meio que fora do normal. Porque a ideia é que a gente pegue bichos e pessoas que estejam passando no piso vermelho. É, Felipe, vamos explicar o que está acontecendo, né? É verdade, vamos é semana ficar. De integração universitária. É semana, tá quase começando as aulas dos bichos. Os bichos Sim. estão finalmente saindo de suas férias eternas. Exato. E a gente decidiu gravar um podcast aqui no piso vermelho, que é a parte mais viva da UFABC. Hoje Sim. tá meio morta, porque já tá na final da semana, né? Hoje é sexta-feira. Se vê que apareceu muita gente aqui. Tem gente aqui dentro, no Tem prédio. Gente aqui dentro, então, e a gente passarem vai aqui uma abordar hora. Os bichos em breve. Exatamente. Muito em breve. E a ideia é que os bichos que estiverem afim, ou veteranos também, qualquer tipo de pessoa que faça parte da UFABC, ou não, até vocês alunos também, pare aqui, dê uma conversinha com a gente, entendeu? Tipo, professor, gasta uns 5 minutos. Pô, professor, tá valendo também, só também, não sei do... Para de ter que blipar tudo, Felipe. É mais forte do que eu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pra música de uma vez, e aí a gente pausa, volta pro bloco e faz o programa. Tá bom, beleza, deixa eu só mandar um recadinho para a gente, Natália e Vitória. Natália e Vitória, eu queria mandar um recadinho também para a última pessoa que apareceu no nosso programa na quarta-feira, mas... Ah, Sofia. Sofia, a gente gostou pra caraca de você. Sim, você não pode estar aqui com a gente hoje, ela mandou uma mensagem. É, pra mim também. Mas faremos sim, desenvolveremos a ideia do seu podcast, com certeza. Venha com a gente, estamos muito... Eu vou falar a real, eu vi potencial. Com certeza, mano, ela tava muito animada. Eu vi o brilho nos olhos. E foi a primeira pessoa que a gente conheceu que começou a ouvir podcast por causa de Night Vale. Eu também. Ah, eu fui o primeiro podcast que eu ouvi. Depois eu ouvi o Nerdcast. Caraca, que estranho. Porque, tipo, no Brasil, a droga de entrada é o Nerdcast. Lá em 2003, é que eu usava Tumblr. O Tumblr é fascinado pelo Night Vale. Será Por que será? Por que será? Por que será que Night Vale? E aí depois, uns meses depois, foi Nerdcast. Mas o primeiro foi Night Vale, por isso que eu batei o santo, sabe? Entendi. Então, Sofia, um abraço pra você, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Isso aí, beijão a Júlia, a Helena, e a Beatriz, que apareceram aqui que também. Apareceram pra conversar com a gente. Infelizmente, o programa não vai poder ir ao ar. Mas lembramos de vocês e desejamos toda... Se vocês aparecerem hoje por aqui, a gente vai chamar vocês. Desejamos vocês toda a boa sorte do mundo, bem-vindas ao FPC. Sim. Esperamos ver vocês por aí. Ah, um agradecimento ao pessoal que tava na Assembleia também, que veio aqui dar uma entrevista pra gente, que foi show de bola, infelizmente também não vai ao ar. Se a gente aparecer outra pessoa aí da Assembleia, a gente chama no também. No final a gente conversou com eles pra fazer mais projetos e tal. Interessante a pauta deles, sim, inclusive. É, um agradecimento também ao Weber, que apareceu aqui, ao Matheus, o cara estranho também, que apareceu aqui. Ah, tudo bem, que ele sempre aparece como ponta de zoação no nosso programa, então tudo bem. E, bem, basicamente é isso. Um beijo para a Vitória de Petrolina, que não tem petróleo, mas tudo bem. E um beijinho muito forte pra Natália, que eu tinha mandado no programa também. E grandes lembranças ao Joey também, porque senão ele vai falar, você não falou meu nome no programa. Não é uma lista de agradecimentos do Oscar também. Calm your tits. Então vamos lá. Quem vai botar a música é você, a primeira. Eu tô com uma ideia aí. Tá. Vamos colocar a do Khaled, que é... Deixa eu ver agora qual. Location. Tá bom, beleza. Aí a do final eu boto. Beleza. Bora pra música. Bora lá. Tchum! Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me. This is new to you. Initially, I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some tweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. I don't need nothing else but you. Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you. Estamos gravando de novo. Pronto, voltamos. We're back, bitches. We're back. Oh, yeah. E, bem, fizemos um primeiro bloco rapidinho só pra falar o que a gente tá fazendo aqui. Só pra ilustrar não nossa vida, isso perdidas. Aí. Já estamos gravando agora com completa ciência do que está acontecendo em todas as partes do programa. Eu espero. E dessa vez, Deus queira, não vai dar nenhum problema. Estamos, na verdade, com um problema, sim. Que horas são, Nathan, por favor? São 15 para as 4. Puta que pariu, já tem gente indo pra festa essa hora. Como tipo, assim? A gente vem pro programa primeiro, aí então, vocês vão pra festa. Então, façam essa fina com a gente. Oi? Façam essa fina pra gente, tá ligado? Então, a gente tem a missão de agora procurar bichos para vir aqui para interagir. A gente. O próximo bicho que aparecer vai ser vítima nossa ou você já quer ir buscar alguém? Como? Como você buscar? Levanta a sua bunda da cadeira e procura algum grupo que tenha gente pintada. Eu espero, eu conto uma piada aqui pro pessoal. Eu queria evitar essa vergonha. Ah, boy. Não. Você é o mais extrovertido, você sabe chamar as pessoas cara, pra mim. Você chamou um grupo inteiro pra vir pra cá na quarta-feira. Então, eu tô com preguiça agora. Mas tudo bem, eu vou lá. A gente coloca a musiquinha de elevador. De elevador, tá. É. Pra enquanto espera. Não, tem uns bichos vindo pra cá. Você quer chamar eles ali, ó? Eles têm cara de extrovertido, de bacana. Será? Peraí, deixa eu pegar aqui meu microfone que eu peguei o cabo longo pra vai isso. Vai lá, Natan, vai lá, Natan. Pessoal, cara. Oi, chega mais aí, chega mais aí. Muito bem, conseguimos o bicho. O seu nome é? Fernando. Fernando. Bicho da tamanho do álcool. Da tamanho do álcool. É isso aí, isso aí. Quantos anos, Fernando? 19. 19 anos e aí, Fernando, como tá sendo o trote, cara? Tá sendo da hora. Tá sendo da hora. Tô vendo você aí todo pintado. Estou lembrando exatamente do meu trote ano passado, quando cortaram meus mamilos da camiseta, deixaram em fatias o resto e eu fui com tinta no cabelo pra festa. Foi excepcional. Ah, não podia mexer no cabelo. Você não tem noção de quanto tempo de banho foi. Caraca. Tentaram chavear sobrancelha, na moral. Aqui, ó. Nossa. Erraram tudo fora. Nossa, maluco. Alguém queimou no fogão, tá ligado? Mas e aí, jovem? O que você espera do FABC? Qual é a sua opção de pós-BI por enquanto? Porque você sempre pode mudar de ideia aqui dentro. Mano, eu espero que essa porra seja difícil pra caralho. Espero me fuder pra caralho. Então você já tá esperando coisa certa. Então, por isso. Esse é inteligente. Uhum. Quero fazer de pós-BI um aero aí. Uhum. Show. Sei lá, né? Também puxou materiais. Aí. Show de bola. Que isso é a maneira da UFABC. Você pode acabar, tipo, mesclando as duas áreas, pegando uma matéria de uma e da outra, e experimentando e tal. É isso aí. Sim, sim. E, bem, você foi pedir dinheiro no Farol, né, hoje? Você foi no Farol da Access, provavelmente. Da Access. Né? Maneiro. Você já se interessa por algum esporte da faculdade? Cara, eu sou sedentaraço. Cara, aqui ótima chance pra começar. Ótima chance pra começar, porque quando eu comecei eu tava sedentário 5 anos sem fazer esporte nenhum, e aí eu entrei pro Kung Fu, melhor luta do Clube das Lutas. Então, se você tiver interessado, um dia a gente tá das segunda e quarta-feira, das 4h30 às 6h30 aqui no Cruz Vermelho, mas a gente vai começar a treinar no ginásio também. Sério? Que legal. É. Finalmente. É, né? Era... Ele sabia. Era pra treinar na nossa salinha, só que aquela porra tá pronta, só que é pequena demais. Ah. Você vai aprender algumas peculiaridades da UFABC ao longo do tempo. Tipo, coisas que nunca ficam prontas e que quando ficam te decepcionam. E quando demora pra caralho, né? O ginásio, ele devia estar pronto desde 2009, mas a gente não vai entrar nisso. Um monte de coisa, era pra estar pronta há muito tempo. Um monte de coisa. Piscina que tá lá, cheia de água, essa porra, e etc. Bem, mas é isso aí. É isso aí. É isso aí, Fernando. Vamos te... Fernando. Fernando. Então, cara, obrigado por ter vindo participar, de coração. Era só isso mesmo. Se você quiser mandar mais algum recado... Uma mensagem, coisa, abraço pra alguém. Tem alguma pergunta pra gente e tal, é só mandar. É, vocês são daqui do BCIT mesmo? Sim, a gente Sim. é do BCIT, eu vou fazer neuro. Aeroespacial. Aero. Também, ele porra. Pode te dar umas dicas porra. Quando ele estiver pegando umas matérias específicas também. E a gente faz parte da Web Rádio. Da faculdade. É, a web rádio da faculdade. A faculdade tem uma. É, agora você sabe. É, isso acontece mais do que a gente gostaria. Muito veterano, não tá ali, não faz ideia de que a gente. Que a gente existe. Exato. E a gente faz vários programas, bem, a gente tá gravando o nosso podcast agora. E a gente foi o primeiro podcast que teve na. Não, não foi o primeiro podcast que teve na web rádio, né? Podcast não. Mas a gente. Mas o primeiro depois de muito tempo. É, voltou a fazer a web rádio funcionar de fato. E agora a gente tá com um site bonitinho, depois você pode procurar. Lá, webradiofbc.edu.br, o nosso podcast é o Todd Rec, aí o trocadalho, entendeu? E basicamente é isso, é um podcast onde a gente tipo, fala sobre generalidades assim mesmo, e hoje a gente tá fazendo um episódio especial pra galera conhecer os bichos, assim, e, tipo... Tem bastante bicho aí, sentado ali na porta, não sei o que, eles podiam muito bem vir aqui, né? É, podia, a gente pode lá chamar, chamar eles. A gente vai lá chamar, mas é que tipo, a gente precisa um ficar aqui enquanto o outro vai chamar, entendeu? A gente tá revezando isso. Mas vai ser show de bola, cara. Se você quiser também passar e falar pra alguém, ah, tá tendo uma gravação lá e tudo mais. Instiga o pessoal, instiga o pessoal. Acontece que ontem a gente já gravou um programa inteiro. Ontem? Quarta. É, quarta a gente gravou um programa inteiro, ficou tipo o melhor programa que a gente já gravou, só que deu uma cagada muito monstra e a gente perdeu o programa inteiro. E aí a gente tá gravando de novo no gravando péssimo novo. Dia. Quarta foi o dia perfeito, porque tipo, não ia ter festa e tal, a galera tava mais disposta a participar. Agora eu acho que vocês não vão conseguir nada, porque tipo... Nada é uma palavra muito forte. Eu tenho fé. Muito, muito forte. Nem que a gente fale só com ideia dos motoristas fretados que são aqui. Alguns estejam muito boas. Contando o Matheus e o Weber, a gente tinha conseguido 9 pessoas. 9. Isso eram 5 bichos. É, mas eu tô meio... Cara, se tiveram entrevistas muito boas, você não tem noção. Teve até o pessoal do TEAS aqui que tava fazendo uma assembleia. Eles vieram falar com a gente depois e falaram que tava rolando. Os sonhos nunca morrem, Felipe. Os sonhos nunca morrem. Os sonhos nunca morrem. Bem, isso aí. Vai lá, Nathan. Vai dar certo. Acredito em vocês. Boa cara. Festa, velho. Curta Valeu. Pra caramba. E muito bem-vindo ao FBC. É, porque Nossa. Essa é a única festa barata que você vai achar aqui. É sério. É verdade. Eu não tô brincando. Falou, Valeu, cara. Obrigado. Enquanto isso, estamos aqui. Eu tô tentando analisar se dá pra chamar mais alguém. Porque tem uma galera sentada, tipo, 10 metros de mim. Tá ligado? Lá, muita gente. Deixa o negócio aqui. Eu já volto, peraí, deixa eu deixar o microfone a aqui gente na corta. Mesa. Você sabe que existe edição. Eu sei, deixa eu deixar o microfone aqui, peraí, rapidinho. Vai lá. Muito bem, estamos aqui com uma bichete que é a... Eu sou bichete. Você não é bichete? Não. Você é veterana? Uhum. Tudo bem. A veterana que é a... Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara, quantos anos? O que você faz? BCIT, BCH, qual campus e opção de pós-BI? Então, eu tenho 18 anos. Eu entrei no BCIT, mas eu mudei pro BCH. Uhum. Olha só. São Bernardo. Mas por quê? O que te fez mudar assim? Porque... Desespero. Bases matemáticas. É, porque eu percebi que não tinha a ver comigo mesmo. Ah, saquei. Mas você sabe que BM também tá no BCH, né? Então você não, é, eu já fiz. Ah, você já fez, já se livrou. Já. Mas aí eu vi o que vinha depois, eu pensei, melhor não. Aham, saquei. Você não acabou não se identificando tanto. Isso. Então. Uhum. Ah, que show. Então ela é a sua bichete? Ela é minha bichete. Olha só. Olha que show, cara. Mas beleza, você é do campus São Bernardo e sua intenção de pós-BI, qual que é? Relações Internacionais. Beleza. Desculpa, esqueci seu nome já. Maria Clara. Maria Clara, quais são as dicas que você tem para os bichos desse ano? Ah, eu acho que... é um pouco difícil. Eu acho que essa faculdade, ela é um pouco diferente, assim. E tem que entender o estilo da faculdade e tentar tirar o melhor proveito dela, porque se você ficar focando só nas coisas ruins, você não continua nela. Sim, com certeza. E a sua bichete, que é? Lívia. Daqui a pouco eu vou te entrevistar também, Lívia, então vou salvar as perguntas pra você diretamente depois. Mas, Maria Clara, quantos quadrimestres de BCH você já fez? Três. E aí, mas o que você tá achando em relação ao BCET, comparando? Ah, eu prefiro bem mais o BCH. Aham, uhum, mas... Porque a as matérias, pra mim, são melhores. Eu prefiro muito mais ler essas coisas do que, de fato, química, física. Aham, uhum, você prefere mais ler do que conta. BCET é só conta, entre aspas. Muitas aspas. Ninguém do BCET sabe fazer conta de verdade. A gente esquece como faz conta, esse que é o ponto. Uhum. Exatamente, mas peraí, agora a gente já troca já? Você tem alguma pergunta, Nathan? Vamos ver se qual que é essa bichete aí, vamos ver se ela está pronta. Vai lá, Lívia. Change places. Cuidado, você vai falar. Aqui muito é um bem. Programa completamente livre. Nome. Ah, não, a gente já sabe só. Idade, BCIT, BCH, qual campus? Se for BCH, só tem uma opção de campus, mas whatever. Enfim, vai lá. Conte. Tá, então, meu nome é Lívia, né? Uh-huh. Tenho 19 anos, vou fazer o BCIT em Santo André. Corajosa. Ah, noturno ou matutino? Noturno. Bem-vinda! Ai, que bom! Alguém que faz noturno! Eu posso ser o seu guia. Olha o Elway. Então, tudo bem. Então você vai ser meu guia. Porque... o noturno, ele... Cara, querendo ou não, a gente não acredita, mas tem muita diferença do noturno com o matutino. Eu quando vejo gente do matutino que pega matéria à noite e fala: nossa, eu tô voltando 11 horas pra casa, que inferno eu fico, mano. É horrível, cara. Não, mano. Eu não sei porque você aceita se submeter a esse tipo de coisa, mas tudo bem. Ah, cara, é onde eu passei. É isso. Ué, você pode fazer a transferência depois. Se tiver saco. Mas aí, pra quando eu tiver que fazer estágio, eu vou ter que voltar o turno de novo. Ah, sei lá. É verdade, eu pensei nisso ao entrar. Ah, falando nisso, qual que é a sua opção de pós-BI? Eu quero fazer química. Química? Que maneiro. É a primeira chat que quer fazer química, que a gente entrevista. Conhece, pelo menos. Sim. Então você vai ter aula com o Chuchuzinho, maravilhoso, do Marco Antônio, eventualmente. Ele é legal. Nossa, ele é com certeza um dos melhores professores dessa universidade. Então, high level. Então, e ele não é cavaleiro. Ele, tipo, ele é um anjo. Ele é um anjo que vem aqui pra te salvar, te abraçar. Estuda pra matéria dele, porque a prova dele não é fácil, muito pelo contrário. Sim. Mas dá gosto. Cara, é dá gosto de estudar. E, tipo, ele se dedica tanto a ensinar, porque ele é da licenciatura. Então, ele se dedica tanto a isso que, tipo, você aprende por osmose, sabe? Você, tipo, fala: mano, eu vou ler isso aqui de diversão. Só pra zoar. Ah, então que bom. E ele é mais ou menos o irmão gêmeo do Nathan. Imagina um cara também de cabelo platinado e barba e óculos. É isso aí, sou eu. Eu nunca vi o Marco Antônio. Nunca vi o Marco Antônio dando aula pro matutino, assim. Eu acho que ele só dá aula. Não, eu senti preconceito comigo, com a minha pessoa. Então, se você vê um cara mais ou menos como o Nathan. Só que uns 20 centímetros mais baixo. Com menos cabelo, com cabelo platinado, assim, é o Marco tal, redondinho e tal e tudo mais. É o Marco Antônio, barba e judeu. Beleza. Também. E judeu também. Oi? É basicamente a mesma coisa. Beleza, cara. E beleza, o que você já conhece da UFABC? Como que tá aí? Quase nada. Quase nada. Quase nada. Não chegou a dar um rolê aqui pra. Eu acabei de andar um pouco. Uhum. Eu vi, tipo, a biblioteca. Sim. E fui até lá no fundo, eu não sei o nome. O DCE. DCE, isso. Sim. E só. Ó, um mês você já vai pegar todas as siglas, relaxa. Você vai lembrar de tudo. Então, são muitas, né? Você vai lembrar. Você só vai falar em siglas. Aí seus amigos de fora não vão mais saber do que você tá falando. Entendi. E aí vai entrar no legal, problema. Legal. Alunos da UFABC só sabem falar da UFABC. Esse é um problema. É uma muito maldição. Legal. Você tá falando, aí um amigo fala: não, porque eu tô com problema na minha faculdade. Não, porque você não tá ligado no UFABC. É complexo de... É Curitiba da faculdade, porque você não vive em Curitiba, meu. Curitiba tá frio, aqui tá pior. Exato. E... Conhece alguém já daqui? Ela. Só que... ela? Só? Não, tem mais um, que é do noturno, Vitor Chicaroli. Vitor Chicaroli, acho que eu não conheci ele aí. Abraço pra ele de todo jeito. Beijo, tá no programa já. Ele é bicho veterano. É veterano. Então, um abraço pra você, Vitor Chicaroli. Se não fosse bicho, né? Se fosse bicho também ia ganhar um abraço, mas... Todo mundo ganha abraço nesse programa. Sim. Então, das entidades, você não conhece muito ainda, né? Não. Bem, vamos se apresentar. Nós é isso somos aí. Da web, da web rádio. Da faculdade. Sim, a faculdade tem uma web rádio, né? Tipo, nem veteranos sabem disso. Muita gente tá descobrindo recentemente. Aham. Maria Clara. Não fazia ideia. Não sabia. Maria Clara está conhecendo Clara agora. E, bem, a gente é um projeto que serve mais ou menos para dar voz para a galera da UFABC. Para quem quiser ter um programa, para quem quiser se expressar tal, a gente tem o nosso podcast, que é o que a gente está gravando agora. Legal. E quem quiser participar e ter o seu programa e fazer qualquer coisa, pode ir também. A gente está lá de braços abertos para todo mundo. Sim, sim. Se quiser passar lá, inclusive, a nossa salinha fica... Tem alguém na salinha? Não. O Danielzinho não ficou... Não, eu tô com a chave. Tá. A nossa salinha fica do lado do DC, sabe? Sabe a sala da Axis? Então, tem a... Não, da Axis não, da Rocket. Então, tem a sala da Rocket, a nossa é exatamente do lado. Do lado do lixão deles. Essa plaquinha que a gente tá usando aqui pra isso. É a placa da porta. É a placa da porta. Porque aí, a gente não tem nenhuma placa decente. Mas a gente tem o último puff da faculdade. É, isso ninguém tem. Isso ninguém tem. Ninguém tem. Ah, não. Especial. Não, na sala do rugby eles roubaram o puff e deixaram lá também. Mas eles roubaram. O nosso é legítimo. O nosso é legítimo. Vocês conquistaram o seu. Porque você entrou numa fase da faculdade, Lívia, que não tem mais puffs. Isso é muito triste. É um chão muito triste. Antes você via esse. Nossa, olha o Akira ali. Eu tô muito jogando ele. Quem é o Akira? O Akira é aquele japonês gato. Oi, Akira! Ele mesmo. É o primeiro. E ele não vem no nosso programa, olha só. Esse cuzão, seu pau. Akira! Uhul. Então, você via pela UFABC vários puffs e vários alunos jogados morrendo e eu estudando. Sim, mano, sim, velho. Bom. Agora eu não vou poder dormir, que triste. Não, você dorme, a gente dorme no chão mesmo. Ou nos sofás lá no fundo do DC, assim. Tá, serve. Serve. Serve. É. Quando a gente tá com sono, serve. Ou o puff da rádio, mas... Mas isso é só nós. É uma regalia. Mas, bem, jovem Lívia, acho que é mais ou menos isso mesmo. Obrigado. Beleza. Por ter participado do Toad Hack. Muito obrigada. Depois a gente vai te procurar no Facebook pra te marcar quando a gente terminar o programa, fizer o post e tudo mais. Fechou. E bem-vindo ao FABC. E aproveita a festa dos bichos. Tá. Vai bom, lá. Beleza. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Maria Clara, por ter vindo também. Tchau, tchau, Maria Clara. E, bem, conseguimos mais duas bichetes pra falar com a gente. Bom, uma veterana não é bichete, Felipe. É, uma veterana. Don't forget. Você sabe que minha memória, né, tá... É horrível. É horrível pra algumas coisas. Pra lembrar fala de filme, letra de música. Aí você é bom pra caralho, né? Aí é bom pra aí caralho. Aí é muito bom. É. Vamos ver. Tá, você quer que eu vá atrás das pessoas? Até... Agora, pode ser também. Tá bom, eu vou colocar meu casaquinho porque eu tô começando a ficar com frio, tá, né, nesse nosso país, Santo André. Go! Eu vou contar uma história fictícia. Estava lá eu, sentado no piso azul da UFCBA, e apareceu um amigo chamado Epilef, e nós decidimos gravar um podcast chamado Rodtech. Mentira, eu estou só invertendo as coisas porque não tem nada pra falar. Enquanto... Olha, é impressionante. O Felipe estava andando apenas 7 metros para buscar pessoas na nossa frente e ele cumprimentou pelo menos umas 3. É impressionante como ele conhece todo mundo dessa universidade e toda vez que ele vem falar com alguém ou vai fazer alguma coisa nesse prédio, ele tem que parar umas 5 vezes para cumprimentar pessoas. Eu fico aí a minha indignação com o Felipe. E espero que ele consiga arranjar pessoas, por favor, tem bastante gente ali, essas pessoas podiam vir todo mundo pro Toad Hack, todo mundo pro Toad Hack, venham todos pro Toad Hack! Venha, Felipe, vamos gravar logo! Eu chamei o Luli, meu veterano. Tudo bem, para de balançar esse microfone. Desculpa. Muito bem, eu trouxe aqui o meu veterano, o Luli, ele é o veterano de todas as pessoas dessa faculdade, o ser mais velho que existe aqui. E muito bem, Luli, apresente-se, por favor. Nome, idade, profissão, pós-BI, os caralho a 4. Oi? Eu nunca fiz isso. Olha, antes. Eu queria chamar... Primeira vez pra tudo, Luli. Primeira vez pra tudo. Eu queria salientar um detalhe aqui. Olha essa voz de veludo. É verdade. Porra, você é mó idiota. Oi, eu sou o Lucas. As pessoas me chamam de Luli, às vezes. Eu tô na faculdade há muitos e muitos anos. Eu vi... Quando eu cheguei aqui, isso era tudo mato. Uhum. Eu faço BCT e meu pós-BI é ciência da computação. E você trabalha onde, Luli? Hoje em dia eu trabalho... Acho que... Acho que é. Não é uma boa. Eu não tenho certeza. É meio que obrigatório todo mundo aqui da UF trabalhar nesse mesmo lugar. Então eu trabalho lá também. Eu tô agora. Uhum. Eu faço análise de dados. A gente sempre bipa, mas tudo bem. Tá. É. Eu tô naquela empresa lá que as pessoas conhecem como um banco, que é meio laranja. Você. Você. Desculpa. outro quadrado com um ponto no com meio. Com um ponto no meio. E Luli, fala aí, você tem alguma dica para os bichos que estão entrando esse ano? Meu, aproveita o primeiro ano. Uhum. É, o primeiro quadrimestre, principalmente, que é o mais lindo. Não, é porque durante o primeiro ano você vai se desiludindo com a faculdade. Então, aproveita enquanto você ainda ama esse lugar. E é isso aí. Aproveita. O Lucas é o cara que tem a maior relação de amor e ódio com a UFABC que eu conheço. Outro dia eu cheguei na esfirraria. Eu tô vendo o Marco Antônio ali atrás. Vamos chamar ele pra gravar com ele. Meu Deus, é o Marco Antônio. A gente vai gravar com ele. Meu Deus, é o Marco Antônio. Ele mesmo. Eu continuei, vou falar com ele. Tava na esfirraria. Ele continua, não vai me recusar. Ele não pode recusar a si mesmo. Continua. Ele vai entrar ali. Fica na catraca. Meu Deus, peraí. Continuei. Muito bom. Enfim. E aí, eu vou dar oi pra ele ali. Obrigado, Daniel. Eu sou muito fangirl, meu Deus. Quem não é fã desse ano? Quem não é, né? E o que acontece? Um dia eu vi o Luli na Castrone, que é uma encerraria aqui perto, e o Luli tava com a camiseta da UFABC e tal, e com uma puta cara de triste, assim, sabe? Estamos gravando assim. Agora, professor. E aí, peraí, deixa ele só acabar a entrevista, quer participar? Parece meio hoje, o que aconteceu? E oi? Aí você por favor assim e apontou pra camiseta. Deixa os livros com uma aí cara de cu, sabe? Eu acho que esse é o meu estado em 70% dos dias aqui na UFABC. Sim. Bem, Loli, obrigado por gravar com a gente. Eu vou te ver amanhã ainda e provavelmente hoje depois. Você vai na festa? Eu vou. Amanhã é sábado? Não, porque é assim, é bom mesmo que você apareça. Que festa? Vou mestrar pra ele. Ah, tá. É. Pois bom, é. Não, mas eu vou aparecer, eu não vou vacilar que nem na última vez. Eu apertei a mão dele nesse momento. É verdade, a gente tem que ter uma tecla SAP no programa, né? É apertos de mão. Bem, falou, Loli. Falou, até obrigado, mais, galera. Por favor, Marco Antônio, meu Deus do céu. Temos aqui um ilustre convidado. Um ícone. Supra citado nesse programa. Meu Deus. Professor Marco Antônio Bueno Filho. Olá, tudo bem? Por favor, professor, pode se introduzir, quem fala quem você é. Ah, meu nome é Marco Antônio, não tenho chapéuzinho porque minha mãe não quis que tivesse, aí ficou assim mesmo. E aí eu sou um ouvinte aqui do programa, dou aula também aqui na UFABC. Aí é isso, pronto, simples assim. E professor, bem, os nossos ouvintes eles meio que já te conhecem, porque a gente sempre fala... A gente sempre fala do senhor, do programa. De você, sempre manda oi também, né? Sim. E fala, ah, Marco Antônio, se você estiver ouvindo, comente batata. Sim, claro. Ele vai lá e comenta batata. Bem, você tem alguma dica pra trazer pros bichos que estão entrando? Algum conselho, assim, pra falar pra eles? Ah, eu tenho muitas. Ah, por favor. Muitas. Por favor. Muitas, assim. Eu dei uma palestra aí com o pessoal do DEAT aí pros ingressantes, né? E foi muito bacana, tinha bastante gente, tudo. E eu, assim, notei que a galera tá bem ansiosa, assim, sim, quer chegar, quer fazer... Os bichos sempre entram todo oriçado. Todo oriçado, querendo fazer tudo de tudo ao mesmo tempo. Primeiro conselho é acalmem-se. Primeiro, sinta a universidade. Não precisa sair correndo. Vieram nós uns 10, assim, querendo saber do edital de IC, PDPD, sei lá o que mais. Sim, calma. Tem tempo para essas coisas, assim, né? Não precisa sair tanto correndo. Acho que uma outra coisa também importante é cultivar um círculo de amigos, sabe? Ah, com isso certeza. Isso é importante demais. Importantíssimo. Né? Networking, eu acho que é uma das partes talvez mais importantes, assim, da faculdade, né? Porque você acaba não só conhecendo vários amigos que você acaba levando pra vida, às vezes, também, mas pessoas que têm interesses em comuns e podem entrar numa linha de pesquisa, talvez, ou futuramente você pode acabar montando uma empresa junto com essa pessoa, ou formando um projeto de extensão. Como a Bi-Rádio também, né? Sim, claro. Oi, fala. Não, pode falar. Não, e até uma coisa até mais basal, assim. É importante a gente ter alguém que a gente confia, gosta, pra ter um apoio também, dividir as dificuldades, né? Às vezes a gente se sente muito solitário, né? Com certeza. É verdade. Com certeza. Aqui na faculdade, muita gente fala que, pô, parece que você tá sempre sozinho e tal. Só que eu acho que o BCIT, justamente por ser um curso pelo qual todo mundo tá passando, é já uma característica comum de todos os alunos e que... Pô, acaba gerando uma sensação de empatia geral, assim. Querendo ou não, todo mundo passa a mesma coisa. Tem uma experiência em comum que pode ser compartilhada, sabe? Uhum. E aí você pode, de repente, puxar um papo, assim. Conheci bastante gente legal. Desse jeito. E você vai estar dando qual aula nesse próximo quadrimestre? Então, o próximo quadri, eu vou estar com, para os bichos, eu vou estar com uma turma de BCN, base experimental. Base experimental? Olha só. Uma você turma. Já deu essa turma? Não, essa é primeiro, sou bicho nessa disciplina. Você é bicho nessa disciplina. Eu sou bicho do 2018. Né? Normalmente, assim, para os bichos, normalmente eu pego a estrutura da matéria, né? Sim, ano sim, ano não, ano sim, ano não. Eu tive o privilégio de fazer. Um ótimo aluno, por sinal. E aí, esse ano, eu dei TQ, né? Sim. E aí, a princípio, eu até iria dar a estrutura de novo, mas aí apareceu uma necessidade interna aí na locação, eu acabei indo para bases e vamos lá, vamos encarar, acho que vai ser gostoso. Sim, sim, olha só. Novas experiências estão sempre, né, aí para ensinar alguma coisinha ou outra para gente, né? Mas olha, se você estiver ouvindo isso, for meu aluno na minha turma de bases, eu sou bicho também nessa disciplina, eu prometo que eu vou ser, assim, bem esforçadinho, tá? Sim, sim. Tá, mas assim, estamos aprendendo juntos, tá? Bases, pelo que eu experienciei, assim, requer uma dinâmica de sala diferente, né? Porque, é basicamente prática e você precisa orientar os alunos nos projetos que eles estiverem desenvolvendo, sim, sim. Né? E então, às vezes, o aluno ele tá querendo fazer um projeto que é super, hiper, puxa-puxa, assim. Não. Só que, às vezes, você tem que desorar um pouco. Porque puxar as rédeas um pouquinho. É um projeto para ser desenvolvido rápido. É rápido, calma, né? Assim, ninguém vai ganhar o prêmio Nobel com esse negócio. São só 5 aulas para preparar o projetinho. É mais comedido, é só para entender um pouco como funciona a coisa. Para introduzir vocês ao mundo da pesquisa, assim, tá? Tem só uma, né, uma visãozinha básica. Tem até uma matéria que é só pra tratar de pesquisa científica mais legal. Pra frente também. Que eu pretendia pegar esse quadrimestre, só que aí lotou, né? Mas, bem, futuramente eu vou pegar também. E, bem, acho que é isso aí. Mais alguma coisa? Não, é isso. É só dar mesmo de novo as boas-vindas pra todo mundo que tá chegando. É isso aí. E qualquer coisa pode contar com todo mundo aqui. E pronto, é simples assim e que se sintam em casa aqui no UFABC. Muito obrigado, Marco, por ter participado. Obrigado por ter vindo. Mais um aperto de mão aqui pra isso aqui é uma honra. Que tá acontecendo. E, cara, é uma honra mesmo, né? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, professor. Obrigado. Bem, agora vocês finalmente conhecem a voz do supracitado Marco Antônio, os bichos que tiverem. Meu Deus do céu, esse programa agora valeu por todos os outros. Valeu pelo Marco Antônio. Puta que pariu, gente, eu tô muito feliz. Vamos ver se tem mais pessoas aí pra gravar com nós. O bicho do Daniel, né, cara? Matheus, você quer vir? Vem cá, senta aí. Senta aí, você vai ser entrevistado. Você... Cumpra seu papel de entrevistado e responda as perguntas. Mentira. Bem-vindo ao Todd Rec. Oi. Matheus, se introduza. Você é Matheus, você tem quantos anos? Você vai fazer qual curso? Matheus de Almeida Soares, eu tenho 19 e entrei agora. Tô fazendo, não sei, eu tô perdido ainda, mas tô aí. Sim, Matheus, esse aqui é o Todd Rec. Ele é um programa extremamente diferente dinamicamente do que você viu lá no Conversas Paralelas, né? Pra quem não sabe, Matheus estava na gravação do Conversas. E a intenção é ser uma conversa descontraída. Então, tipo, nada muito formal, assim, pode falar palavrão, pode xingar, show, pode fazer o que quiser. A pergunta é, quais as expectativas, cara? Você tá há uma semana de começarem as aulas. Não. Primeiro é que eu achava que ia ser segunda, né? Até 2 dias atrás. Porque aparentemente as coisas aqui são muito confusas. Falaram sim, pra mim. Bem-vindo ao UFABC. Tipo, o que você vai fazer? Não sei. Quando são suas aulas? Não sei. Não sabe. Não, mano, sei. Aqui, assim, pode quando parecer. Pode até parecer assustador quando eu falo isso, mas sua vida vai virar de ponta cabeça. Cara, eu tô na casa da minha tia esses dias, né? E só nessa semana eu fui perguntado, tipo, umas 10 vezes quando que eu me formava. Eu fiquei. Você tá maluco? Você acabou de entrar? Sim. Eu fiquei, tipo, mas seu curso é 4 ou 5 anos? Pra explicar isso, como que eu explico isso? Como pra explicar que teoricamente era pra ser 3, mas em média 5,4 anos e existe uma quantidade... Isso só pro primeiro curso? Isso é pro primeiro curso! Então... Você pode demorar 5,4 pros dois outros. Olha só quem tá vindo, o Felipe, que tava no último programa. Olha só! Sem barba! Praticamente. Nossa, olha, é professor. Não tava que nem outra vez, tava com a barbinha cheia e tal. É verdade, você já acabou de entrar na ETEC pra dar aula. Pera aí, temos o Felipe aqui, daqui a pouco ele vai entrar no programa também. De mas novo? Aí, Matheus, você já falou que curso você quer fazer? Não sei se você pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, pode ser não, pode pá. Então, expectativas, né? Uh-huh. Ah, por enquanto vocês estão botando assim uma vibe, tipo, eu já vim de uma faculdade, eu fiz. Sim, sim. Que eu fiz... Você fez o curso de matemática? Não, eu me mudei pro Ceará. Uh-huh. Fiz um ciências de computação lá. Olha só. Só que eu queria voltar, porque eu tava morando sozinho. É um. Foda. Você descobre que a vida de universitário, ainda mais tipo, morando sozinho, longe da família e papo. É muito pesado. Aí eu voltei, tipo. E tipo, eu tinha passado na FGC ano passado. Só que demorou 2 anos pra sair a lista de segunda chamada, tá ligado? Uhum. Aí eu já tava lá. Aí Nossa. Eu falei, mano, já tô com apartamento aqui, tá ligado? Aí eu fiquei. Já faz. Já fiz, esse ano voltei. Então aí, eu já sei mais ou menos como é essa vida, sabe? Só que eu tô com expectativa, acho que aqui vai ser bem mais da hora. Cara, quais conselhos você tem pra dar pro jovem Matheus? Olha, eu acho que você não vai se sentir tão sozinho. Até porque você já conhece gente daqui também. Você já conhece, isso já ajuda pra caralho. Você conhece gente que conhece muita gente. Então, tipo, isso vai ajudar bastante. Seu ciclo de pessoas conhecidas muito rápido. Cara, se permita fazer amizades na faculdade. É isso que eu falo. Porque, tipo... Se entrosa mesmo. Porque a galera aqui também se sente mais ou menos assim, um pouco reclusa. Porque a gente acabou de falar com o Marco Antônio, né? Então, por conta de ser muita turma separada, não sei o quê. Você acaba ficando... Pipocando em salas diferentes, você acaba ficando um pouco isolado, mas meio entrosa, velho. Entrosa. A galera também se sente assim, poxa, queria conversar com mais gente, então, tipo, gera uma sensação incomum, assim. Sim, sim. Você tava falando outra hora, tipo, citou uma letra do Baco, cara. Você curte rap? Não, pra caramba, cara. Cara, que olha só. Olha só que doido. Você vai no show do Baco dia lá no Benizinho? Tipo, até iria, mas eu não sei, eu tenho que juntar a galera pra ir, tá ligado? Porque, tipo, quem curte meu amigo assim é meu primo e meu irmão, que, tipo, tem 17 ainda, tá ligado? Provavelmente não vale a pena entrar. Ou dá, não sei. Justo. 17? Não. Então, não, aí só... é foda, tá ligado? Sozinho. Ah, só uma. Mas se eu juntar uma galera pra ir. Bem, cara, se você quiser ir me trombar lá, eu estarei por lá. Show de bola. E aproveita que meia tá 10 reais. Da hora. Então, né? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Muito obrigado por parar pra falar com a gente. Aperto de mão. Chamei de mão. Bem, valeu, cara. Agora valeu, a gente vai... Você. Felipe, o grande... Imagina, obrigado por ter vindo. Lendário. Felipe diz que está de mal com a gente. Por que você está de mal com a gente, Felipe? Não entendi. Sente-se aí e fale. O Felipe dispensa apresentações porque ele já estava aqui no último podcast. E se você não conhece, por favor, vai ouvir o outro podcast. Já tive até. Ficou muito bom, por sinal. Muito obrigado. Foi, esse programa. O Rodolfo falou que gostou muito. Ah, ele estava ouvindo hoje, cara. Ele falou. Ficou muito engraçado, velho. Ele chateado que a gente não citou ele quando a gente falou da piada do rato de moto. Esqueci. Não, ninguém mandou, mas eu tinha que participar lá também. Tinha que participar. Mas por que você tá de mal com nós? Agora, por que eu estou de mal de por, você? Por quê? Polêmica. Porque eu sei que amigos gostam de... dar suporte, ajudar outros amigos, não é assim que funciona a amizade? Sim. Aí eu passei aqui pra dar aquela força pra vocês, aquela, né? Aquela moral, é. Exatamente. Mas o que eu sei que amigos não fazem é deixar os outros amigos sozinhos em festas. Entendeu? O que que aconteceu... É porque eu falei pra ele, ele me perguntou, você vai na festa dos bichos? Eu falei pra ele, tô afim de ir, mano, se pá que eu vou. Só que, tipo, mano, é R$25 a festa e, tipo, mano, eu vou abrir minha carteira agora e contar quantos dinheiros eu tenho. Quantos dinheiros Felipe Gomes tem? Porque, tipo, se eu gastar R$25 agora, tipo, eu não como, eu tenho R$35. É, burguesia. Você me entendeu? Entendi, com certeza. Não tem opção, nossa, não, sobrevive com esses 10 aí. Não, esses 10 eu vou gastar, tipo, com passagem de ônibus muito em breve, cara. Entendi. Mas tudo bem, é só pra saber como é que funciona a verdade. Que você falou tanto de mal com a gente, aí eu não entendi porque eu estava incluído. Não, é que vocês são uma entidade, só vocês dois. Ah, entendeu? Tá, é tipo Chris o Chris e Greg. É, exatamente. Chris e Greg, exatamente. Só que o Greg não é judeu, cara. Ele é italiano. Existe italiano judeu? Claro que existe. Sim. Não é excludente uma coisa da outra, Felipe. Você escolhe uma classe, você não pode ser a outra. Pode pá. Mas, enfim, é isso aí, cara. E aí, como que tá seu recesso, cara? Tá muito bom, tô ficando em casa. Casa? Em casa, Mogi Guaçu, interiorzão, graças a Deus. Ah, tá. coisa linda lá. Lá, vendo os burrinhos passar. Tô. Vendo... Vou falar pra você. Não tem fode frango nessa cidade, não, né? Oi? Não tem nenhum fode frango nessa cidade. Aí. Você já contou uma história. Mas isso é lá em Minas, lá pra Minas. Ah, tá. Ué, porque é 2 horas de viagem. Lá pra Minas, não é como se fosse nosso vizinho, tá ligado? A gente quer se distanciar. É 1h30, tá? 1h30. Por favor, conta a história do fode frango. Do fode frango? De novo? De novo? Você não contou no podcast? Eu não contei. Mano, ele falou que tinha uma galera que se utilizava de animais para satisfação. Onde eu estudei na minha escola agropecuária, onde eu fiz informática, nós temos que sublinhar esse fato. Eu adoro esse fato. Ela tinha uma criação, o pessoal da agropecuária, né? Tinha essa criação de boi, de galinha, de lebre. Carne de lebre é muito gostosa. Experimentem um dia. O caso é... E tinha um pessoal lá meio necessitado, uns rapaz meio necessitado lá, que entrava no meio da noite no viveiro das galinhas e usava sexualmente das galinhas. Gente do céu, isso é muito errado. Tadinha das galinhas. Mano, como é que essas galinhas amanheciam no dia seguinte? Mortas. Porque as galinhas não aguentavam, elas morriam, exatamente. Meu Deus! Mano. Isso mata as galinhas. Mano, além de. Pelo amor de Deus! Zoofilia, necrofilia, velho. A galinha não resiste a... Caralho. A metelância. É, exatamente. Eu achava que essas paradas de zoar com a galera do interior, porque come prima, come animal, era lenda, tá ligado? Eu achava que era lenda, achava que era só porque a galera era preconceito. Não, não é lenda, é só interior mesmo. Eu achava que era preconceito, mano, mas não rola essas paradas. Ah, lá rolava, cara, mas tem que pensar que o pessoal é jovem, muito, né? Muito, o pessoal muito grande. Muito esparso, né? Ah, o pessoal tá extasiado. Tá na flor da... Tá emocionado. Tá emocionado. Muito emocionado. Na flor dos hormônios, tá ligado? Os hormônios estão na flor da pele. E nas galinhas. E nas galinhas, velho. Os olhos que passam mais hormônios pra eles, né? Tá, e aí eles errado, começam, cara, a ficar... Exatamente. Se retroalimenta a parada, né? Exatamente, por assim dizer. Cara, que pesado isso, que pesada essa história. É isso. Eu não vim aqui pra falar coisas pesadas, cara, eu vim pra alegrar o ambiente. É, que diga não, alguma coisa para os bichos, dê uma mensagem para os bichos. É verdade, por favor, mande uma mensagem para os bichos. Felipe já é formado, por sinal, só queria falar que ele é o cara que tá fazendo a sua segunda faculdade. É verdade, eu esqueço disso. Sim. Então. É que eu tenho cara de jovem, né? Como eu tenho cara de jovem, dá pra... Você não percebe. É a barba, cara, por incrível que pareça. Eu fiquei sabendo que ontem você dormiu numa partida de LOL em call, com todo mundo. Que o quê? Sim, ele tava lá na lane, e aí ele parou de se mexer, e aí respondei a galera, ô Felipe, por que você tá parado? Ele ficou 5 minutos sem responder, ele, ih caralho, eu dormi aqui. Dormiu no meio do LOL? Eu dormi no meio do LOL. Ele tá muito, cara, velho, cara. Não. Eu tava meio chapado. O caso é, tá meio bêbado. Isso aí. O caso é, normal eu dormir partida de LOL. Eu já chato, dormi, né, caralho? Eu já dormi em raid do chato World of Warcraft. Devia tão chato que você dorme. Não. LOL é legal. Eu já dormi em raid do World of Warcraft já. Que é isso, cara? Raid, cara, junta 20 pessoas pra matar um boss e Nossa. Eu dormi no meio desse negócio, entendeu? Caralho. E aí deve ter prejudicado o time? Não. Era um boss, né, tranquilo. Ataque automático, né? Não, nem tanto também. Não, tem as skills pra usar e tudo mais. Nem tanto. Eu era, tava lá mais pra completar o time mesmo. Então... Isso me lembra as raids que a gente fazia do Adventure Quest Worlds, cara. Era... Nossa. Muito, assim, MMORPG, tipo... Level 1 total, tá ligado? Cara, eu não tinha muitas essas coisas porque eu jogava sozinho. Então, mas eu jogava... não, você não conhecia ninguém no jogo? Não. Caramba, é eu que eu era muito solitário nos jogos. Não se sinta assim, cara. Ainda sou, eu jogo um monte de jogos. No meu PC tem 1, 2, 3, 4, pelo menos uns 5 jogos online. Eu jogo só um com amigos meus. Cara, que é o... Team Fortress. Também ele deve jogar aquele jogo mais desconhecido, né? Do Bom Retiro. Até meio hipster, né, cara? Então. Desculpa aí, então. Tem 7 jogadores no mundo, o jogo. Isso já não faz tempo, e nem é online, então, tipo, Tá, what's your point? Mano, eu gosto muito de jogos não online. Eu acho que essa tendência de todos os jogos serem online tem que acabar, isso tem que morrer. Não, mas são jogos que são só online, é tipo, jogo feito pra ser multijogador. Você não tem dinheiro no seu preconceito, você quer que acabe o LOL também, é isso? Não, aí eu aceito. Cara, é porque às vezes, tipo, tem vamos supor que uma empresa vai lançar um jogo que funciona muito bem, offline. E aí eles online tem que lançar uma versão online multiplayer pra essa parada, cara. Eu priorizo campanha, a campanha solo sozinho, eu no quarto jogando. Só que eu tenho um problema que meu PC não anda rodando mais os jogos mais atuais, porque tá tudo muito foda. E aí, tipo, são 30 GB pro jogo, não funciona. E aí eu sofro, aí eu só consigo jogar jogo online, basicamente. Ah, certo. Não, mas pode ver que sempre os jogos famosos aí que são tudo só solo, tudo, tudo história. The Witcher tem, sei lá, o God of War novo que saiu, que é... Game of the Year. Boy. É, então. Ou não. Sei lá, todo mundo tá falando que o Red Dead Redemption Puta, esse vai... ano é verdade, esse ano. Nossa. Sai, acho que mês que vem, cara. Se sair, oh, vai ser um alto competidor aí, né? É um competidor bravo, né? Pô. Red Dead é... Puta que pariu. Tá todo mundo esperando esse jogo faz muito tempo. Red Dead. É, Red Dead. Red Dead. BR, caralho. Aqui, this is Brasil. Red Dead, é isso aí, cara. Morto Vermelho. Morto Vermelho. Redenção do Morto Vermelho. O cara, eu não lembro muito, tipo, do plot do segundo, desse, como vai ser esse do segundo. Tipo, eu não sei muita coisa dele, só vi os trailers assim e tal. Ah, parece... Mas ele não tinha morrido no final do Não, parece Dead? Que é o filho dele. Ah, vai ser o filho dele, então. É, porque ele morre no primeiro, spoilers. É porque ele morre no primeiro. Não, na verdade não é o primeiro, né? Você tá ligado que teve o Red Dead PS2. Teve? Teve. Viagem. Teve o Red Dead de PS2. Ele morreu no último. Muito da hora. Ele morreu no último, vamos falar assim, ele morreu. Bom, eu não sei, eu nunca joguei. Eu só sei que é bom, porque ele é exclusivo. E aí eu nunca tive a plataforma. Ele é exclusivo? Ele é exclusivo. É. Ele se tornou exclusivo, então. Sim. Ah, tá. Porque eu tenho certeza que tinha o Red Dead de Play 2, cara. Certeza, sabe você? Não, mas é pro Play 2. Ele é exclusivo de PS. Eu joguei... É. Não, o Redemption eu joguei no Xbox 360. Aí eu já não sei. Aí você bugou já. Aí eu já... Ah, não. Então o novo vai ser exclusivo de PS4. Não, o último também era. O Redemption não é exclusivo, cara. Redemption, não é pra mim, não, cara. Eu não faço ideia. Não é pra mim, não. Se duvidar, ele tem até pra PC, cara. Então eu vou jogar essa porra, ué. Você nunca... Será que roda? Deve rodar, porque tem uns anos já. É verdade. É da mesma época do Gears of War 3, né? É. Então deve rodar. Nossa, mas o Gears of War é exclusivo. Joguei só o Gears of War 1, cara. Esse é exclusivo. Aí fudeu. Mas, mano, Gears of War é muito bom, velho. Eu joguei só um. Não de campanha, bacana, tipo, de jogar mesmo. É legal pra jogar. Porra, eu gostei da campanha do 1, cara. Ah, não sei, mano. Eu não achei lá essas coisas. Tipo, sei lá. Tá falando? De campanha, alienígena versus gente, eu prefiro o Halo. Bom, não é a primeira vez, né? Não é como se fosse novidade. É, então, temos exato. Aí mil franquias, Resistance, Mass Effect. 400 mil, mano. O que não falta é franquia de... Alienígenas contra pessoas. O que vocês estão olhando? Eu tô procurando pessoas que estejam olhando pra gente e se interessando em vir interagir, porque a gente precisa de... Mais porque a gente tá aqui chamando relativa atenção. É. E... Vê um bicho zoado passando e grita ele aí, porra. Oi? Deu um bicho zoado. A gente tem feito isso, mas as pessoas... Alguns têm muita vergonha. É foda. Exato. E na quarta-feira tava, mano, tava fervoroso. Ah, vamos ver, vamos ver. As pessoas são tímidas, mas as pessoas são tímidas demais. Tem mais, Felipe. Eu não entendo por quê. Chama essas aí. É um podcast. Ei, gente! Gente, vem aqui. Vocês estão com pressa alguma coisa? Um pouquinho. Vocês têm 5 minutinhos pra falar com a gente? Super rapidinho. Chega mais, gente. Chega mais. Cola aqui. Por favor, Felipe, cede espaço. Vai embora, Felipe. Adeus, pessoal. Não, fica aí, mas cede espaço. Não. Adeus, pessoal. Por favor, senta aqui. Que onde o Felipe vai me deixar sozinho, né? Porque... Cara, são R$25 pra veterano, velho. Muito bem, temos aqui uma michete, por favor, nome, idade, opção de curso, campus, essas paradas, só pra pessoa saber quem você é. É, meu nome é Bianca, tenho 19 anos, eu entrei pra BCIT e pretendo fazer engenharia de gestão. Aqui mesmo em Santo André? Aqui em Santo André mesmo. E aí, Bianca, como que tá sendo o trote pra você, o que você achou, conheceu gente? Você vai embora mesmo? Aproveita a festa por mim, cara. Ah, cara, eu... Enfim, muito bem, como tá sendo o trote? O que rolou hoje? Ah, eu tô gostando bastante, eu conheci bastante gente. Que só bom. Não lembro os nomes, mas conheci bastante gente. Parece alguém que eu conheço. Então, esse é o problema de conhecer bastante gente, você acaba não lembrando o nome delas. A gente conseguiu bastante dinheiro no Farol, foi bem legal. Cara, o farol é a melhor parte, porque ele acaba pagando a festa de todos os bichos. E, tipo, é verdade. É a lenda. Bicho pintado paga 10 ou 15. Mentira. Tipo, bicho pintado não paga. É, foi, a gente conseguiu isso. Bastante dinheiro. Quem não tinha dinheiro dava doce, dava bala, pirulito. Uhum. Foi bem legal. O farol é legal, cara. Eu fui bêbado pro farol. Foi meio perigoso. Você foi em pleno trânsito. Sim, mas foi muito bom, cara. Tipo, tinha gente que dava. Mano, teve um cara. Eu contei na última parte do programa. Que só que vou contar de novo porque esse programa é, né? Enfim. Quando eu fui, apareceu um cara com uma Ferrari. E aí um amigo meu foi lá, tipo, falar tal. Com ele, ô, mano, agora nossa, vou conseguir 50 contas aqui. Uma maleta de grana. Mano, o cara deu R$2. Dois contos. Os que, os que tinham carrão assim falava, não tenho. E quem tinha, tipo, um golzinho dava dinheiro. Caralho, velho. É verdade. Bando de pau no cu. Gente rica é tudo pau no cu. Aprendi isso no farol. Exatamente. É por isso que eles ficam ricos, porque eles não dão dinheiro pras pessoas na rua. É, isso. Bora de papo. Ai, caralho, acho que é por isso. Muito bem, Bianca, qual que são as suas expectativas? Eu não errei seu nome, né? Não. Ótimo. Finalmente! Quais são as suas expectativas? Você tá uma semana de começar a faculdade de verdade. E aí, como que tá esse coraçãozinho? Eu tô bem assustada com o BM. Todo mundo mete, assim, eu eles acho que... metem muito medo na metem, gente. Metem muito pra medo, caraca. Mas dá pra meter menos, sabe? Porque assim, os meus veteranos era tipo, ah, com o que você já tá pensando em fazer BM de novo? Tá ligado? Tipo, sim, mano, ridículo, velho. Eu nem fiz a primeira vez. A gente saiu vez, gritando, qual é o nosso objetivo? Reprovar em BM. Eu falei, nossa, que legal. Não. Assim, tem amigos meus que reprovaram, tem amigos meus que passaram direto. Eu acabei passando direto. Aqui depende muito de vários fatores. Tipo, às vezes você pega BM com um professor que, mano, é muito carrasco. Uhum. Às vezes você pega BM com um professor que, tipo, é muito suave, explica muito bem e tal. Foi o meu caso. Já o do Natan foi caso oposto. Nem comenta. Eu não quero ter que você fique bipando o nome de professor de novo. A gente tem que evitar isso ultimamente. A gente fala muito nome do professor. Mas, cara, a minha dica é... Não tenha medo até sair a sua grade bonitinha, né? Com quem você vai cair e tal. E aí, dependendo, tipo, de quem você cair, você vai lá ver uma aula do cara e tal. Não confia 100% na primeira aula da semana, assim. Porque, tipo, tem muito professor que na primeira aula, eles falam, ah, tipo, super da hora, assim e tal. E aí passa a semana de trancamento, acabou. É aquilo. Teve um professor, eu não vou nem falar a matéria pra não identificar. E, cara, a primeira semana foi suave. Nossa, falei, nossa, não é possível que ele seja tudo isso que a galera fala. Não, eu tô entendendo tal. Ele não é, nossa, muito legal tal, não sei o quê. Mas, pô, dá pra entender a matéria. Depois... Ele passa bem, né? Tu fez até exercício. Putz, é show. Aí passou a semana de trancamento, cara. Virou inferno. Isso é uma armadilha, então. Ele é muito filho da mãe. Ele é. Nossa, vou angariar alunos assim na primeira semana e passou o tipo de trancamento. Foi tipo isso. Se você tiver dúvidas depois de quem é esse professor, a gente pode falar, tá, te dou umas dicas, tá? Como burlar o sistema. Matutino ou do noturno? Matutino. Então, procure o Natan, ele sempre vai estar por aqui. Prazer, Natan. Prazer. Eu vou estar Vou tentar lembrar seu nome, tá vendo só? Alguém que tem os mesmos problemas que eu. Entendeu? Não me conformo, mas enfim. Mas é isso aí, cara. Vai mais despreocupado, não fica com tanto medo, não. Tá bom. Tipo, meu professor dava paçoca pros alunos. Adoro. Veio na sala de aula. É isso aí. E, bem, vamos explicar o que a gente tá fazendo aqui, né? Porque, tipo, a gente traz os bichos, pergunta um monte de coisa e às vezes... E eles ficam, o que tá acontecendo? Mas enfim. Exato. Nós somos a web rádio da faculdade. Nós não somos a web rádio, né? Nós somos... Parte. Apenas dois singelos membros. Exato. E a gente é diretor de produção de podcast, vinheta e locução. Legal. E aqui a gente tá fazendo um episódio do nosso podcast, que é o Todd Hack, entre o Candalho. E... Você adora fazer essa explanação, né, Felipe? É porque, mano, quando a gente bolou esse nome, a gente falou, nossa, a gente é um gênio! E aí, tipo, a ideia do programa de hoje é ser um programa que os bichos podem sentar aqui e falar, tipo, o que tá achando, e etc. E também conhecer o trabalho da Web Rádio, né? Porque, tipo, quando a gente for fazer o post e tal, a gente pretende procurar vocês no grupo dos bichos e marcar, galera. Ah, você tá no grupo. Você tá no grupo dos bichos do Facebook? Não sei. Ou algum grupo da UF? Só do WhatsApp. Só do WhatsApp. Tá, tenta entrar nos grupos de Facebook, porque lá a gente divulga sempre. A gente divulga o nosso programa e a gente já pode aproveitar e marcar as pessoas. Isso. Que aí dá pra procurar quem tá na lista de membros. Sim. E aí te acha lá e marca a pessoa. Tá. Todos os programas você pode encontrar no site da rádio da faculdade, que é Web Rádio. Relaxa. Eu gravo o podcast. Mano! Você gravou o podcast quarta-feira gripado e você não tá mais gripado, olha só. Que maravilhoso. Viu? Tá tudo pra ser melhor hoje. É. E. Bem, você pode achar os programas no site da Web Rádio, que é webradiofbc.edu.br. Só digitar Web Rádio FBC no Google que já aparece. É, que já aparece lá tranquilo. E você vai na parte podcast e tem lá o Tô de Rec e tem o Conversas Paralelas, que é o outro podcast outro da programinha também, que é o de nosso amigo meu. A gente até gravou um episódio hoje também. E basicamente é isso. Você tem alguma dúvida pra perguntar pra gente? Algum recadinho, talvez, pra alguém? Recado. Alguma coisa? Acho que não. Fulano, te vira o trouxa. Estamos aí. Não, nenhum. É. Só que eu tô gostando bastante. Ah, bem, bem-vinda. Perfeito, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. E, cara, aproveita a faculdade, sério. Vai ser uma experiência muito legal. Espero que daqui a um ano você esteja com esse mesmo pique. É isso aí. É isso aí. Você vai pra festa? Vou. Então aproveita a festa. Boa festa. Tá, divirta-se. Tchau. Divirta-se. Tchau, prazer. Felipe. Tchau, Felipe. Tchau, Natan. Tchau. Do solo, Aline. Ai, meu Deus, meu. Aí, ó. Eu não faço mais questão, cara. Eu tenho vários nomes. É Temer, é Shed, é... Juj. Enfim, vamos ver se mais alguém entra aqui. Cara, não sei. Tem o Felipe que vai passar. Tem vários Felipes, né? É incrível. Aqui, cara, é Lucas e Felipe, cara. No mundo é Lucas e Felipe. Esse nome é mais... Existe, mais do que Xuxa na Estava terra. Três Felipes em 2 metros. Você... O Felipe e o Felipe. Caramba, isso aí, se no Conversas Paralelas, isso aí daria uma muito certo. Das infinitas terras. Né? É verdade. Cara, sabe que ou é uma terra onde todo mundo chama Felipe, só que eles podem se identificar como outro Felipe. Muito bem, o próximo convidado, o nome dele é, por favor, apresente-se, curso, campus, os caralho todo aí. Oi, prazer, eu sou o Malcolm, eu sou de 2016. Malcolm, o nome do meu melhor amigo vacilão é Malcolm. É uma vida difícil com esse nome, mas além. Eu sou ingressante de 2016, na verdade, eu vim de transferência externa. E eu pretendo fazer ciência da computação e eu faço, no momento, BCIT aqui em Santo André mesmo. Ah, que maneiro. Você veio de qual faculdade, Malcolm? Eu vim do Cefet de Minas Gerais. Cefet. Bem, Malcolm, vamos começar explicando então, já aqui que a gente é. Nós somos a Web Rádio FBC, a gente faz podcast, eu e o Natan, né? Nós não somos os únicos membros da faculdade, somos só alguma parte deles, né? E a nossa parte é justamente a produção de podcasts e vinhetas e tal. E o nosso podcast é o Tô de Rec. E explica o que a gente tá fazendo hoje, Natan. Bom, aproveitando a semana de integração, a gente tá aqui no Piso Vermelho, que a gente geralmente grava na nossa salinha ali no canto, mas a gente tá aqui no Piso Vermelho pra todo mundo que passar e quiser falar com a gente tá entrevistando o bicho, o veterano, o professor. E pra galera do podcast também saber como que é a atmosfera do Piso Vermelho, mais ou menos. É que, na real, a gente gravou na quarta-feira, que tava bem mais quarta-feira tava bem mais movimentado. Só que deu muito ruim. E a gente fez merda na gravação. A gente tava basicamente ouvindo o que acontecia aqui e não aqui. E aí e fez uma diferença enorme. E aí não dava pra usar o áudio. Foi tudo pro saco. Foi, mas a gente tá aqui saco, de novo. A gente tá gravando de novo. Basicamente é isso. Malcolm, você como veterano, quais são as dicas que você tem pra trazer pros bichos que estão entrando nesse ano? Como veterano, acho que a única dica, assim, a principal é organização. Porque o resto... Oh, assim, verdade, talvez... ninguém falou disso aí. Boa dica. Talvez o resto você consiga se adequar. A pressão, se você for organizado, a pressão reduz. Uhum. Uhum. Se você conseguir fazer um pouco de cada vez, como todo mundo fala pra fazer e ninguém faz... Sim. Já ajuda bastante. Eu vou começar a fazer um pouco nesse quadrimestre, porque nos outros eu tava, tipo, tentando matar demônio em level 30, sabe? Eu faço isso ainda. Eu tô tentando corrigir isso. E o pouco que eu corrigi já fez uma grande melhora, então acho que essa é a minha dica principal, organização. É isso aí, muito boa maneiro, dica. Maneiro. E Malcolm, você faz parte de alguma entidade? Ainda não, pretendo. Ainda não? Você não estaria interessado em conhecer a Web Rádio qualquer dia? Ah, eu não sei, porque eu já trabalho aí. Cara, a Web Rádio, tipo, a gente não precisa de pessoas que tenham full time, assim, disponível, sabe? Não é uma Enactus da vida. Não é uma Enactus. A gente, na verdade, ainda é um projeto de extensão, tipo, não é uma entidade oficializada. E o intuito da Web Rádio é justamente dar voz pra quem quiser aqui na faculdade. Quem quer ter algum programa, seja ao vivo, seja podcast. Quem quer, sei lá, aprender a editar vídeo, editar som, mexer com vinheta. qualquer coisa. Ou até mesmo administrar um canal de música no site da rádio. Tipo, ah, eu gosto muito de rap nacional, então eu vou fazer um canal de rap nacional, vou deixar lá. Eu gosto muito de K-pop, vou fazer um canal de K-pop e vou deixar... E vai ser da minha conta, e aí, sabe? É teu, tá ligado? E aí é teu. Então, tipo, não precisa ser um trabalho 24 horas seu. Ah, isso é legal, porque eu sou bastante fã de música, então pode ser alguma... É uma coisa que me interessa já, é interessante pra mim. Então eu vou tentar organizar meu tempo e eu tenho interesse em participar. Tenta sim. A gente corre junto com o FABC Acústico, né? Que não sei se você já conhece. Conheço. É, a Web Rádio e o FABC o Acústico são meio que entidades irmãs, assim. Uhum. São do mesmo cara, o Javier. E a nossa sala fica, sabe onde é? Sei. Então, do lado da Rocket. Sim, isso. Exato. Aí. Cara, qualquer dia que tiver alguma galera lá e você quiser aparecer pra trocar uma ideia e tal, pra falar, ô, tive uma ideia de programa, sei lá, ou de algum episódio pra vocês também, tipo, super convidado a aparecer. Beleza, obrigado. E basicamente é isso. Mais algum recado final? Recadinho pra alguém. Pros bichos. E é isso, boa sorte, porque vocês vão precisar. Sorte e organização. Sorte, organização e dedicação também, né? Dedicação. Força, foco e fé, galera. É, exato. Força de vontade, cara. Vocês conseguem. Foco. Exato. Valeu, cara. Obrigado por ter vindo, Malco. Ah, prazer. É, mais é isso aí, Felipe. Rápida, cara. Mais uma entrevistinha rápida, conhecendo um pouco aí do povo que acompanha essa universidade. Nossa, que é um povo muito... A gente parece que tá narrando futebol. Você já percebeu? É, eu sei. Eu tento fugir, mas não dá. É. Nós estamos aí conhecendo um pouco do povo que compõe essa diversa universidade, que podia ser mais diversa, mas tá valendo. Segundo a Mari, podia tirar os japoneses. Nossa, velho. Jesus, muito... isso foi até tão errado. Foi, nossa, não. É, foi muito engraçado. Eu não sei se a gente fala da conversa. Evita, que vamos com a evitar polêmicas. É. Mas, enfim. Tamo aí. A diferença que faz quando eu viro o microfone é brutal. Você não tá nem com fone de ouvido, né, cara? Você não, tá só... É que eu tava andando por aí buscando pessoas e até esqueci de botar de volta. Não, verdade, tudo Mas bem. O que importa é o seu fone, no caso. Isso. Ah, não, você não tá ouvindo no PC, pode parar, né? Não tô ouvindo no PC, mas como a gente fez um monitoramento antes pra não se fuder na última Agora é hora, Felipe. Agora é hora. Por que agora é hora? Não, agora é a nossa hora de brilhar. Tá. Eu digo, a gente vai dar certo, essa porra. Tá, entendi. Pera aí. Mas... Well, cola aqui rapidão. Você não tem escolha. É mandatório. Senta aqui, senta nessa pra cadeira. Quê? 5 minutos. Conversa com nós, 5 minutos. Eu tô indo pra festa. Eu sei, mas 5 minutos. O que que eu tenho que falar? 5 minutos, senta aí. Fala alguma coisa aí que eu quero saber. Não, senta aqui, eu tô cara. Tímido. Você não é tímido, nem fodendo. Tá, mas senta aí. Pra quê? Pra gente te entrevistar. Coisa rápida. Ah, você vai falar o quê? É rapidão, fala só falar mim. Que você é e tal, dar umas dicas pros bichos que estão entrando. É o meu podcast, cara. Sabe sim, você é mó velho. Senta aí, caralho. Senta aí, cara. Senta Poxa, aí, troca uma ideia com nós. Pô, você tem muita experiência se você é rebicho, sabe o que não fazer. Falar isso pra todo mundo. Sabe o que não fazer. Eu sei o que não faço, sei lá. Não. Então, você não quer falar isso aqui? No microfone? Direito? É. Hein? Por favor, 2 minutos, cara. De verdade, é sério. Rapidão. Eu sou bom tímido. Não tá ao vivo. Cash, vem falar você. Não tá ao vivo, cara. O Cash vai falar. Quem é Cash? Senta aqui, Cash. Cash, senta aí. Tá falando de amor? Well, você é muito vacilão. Ué, futuramente pode ser. Quem sabe? Quem sabe? Muito bem, Cash. Por favor, se apresente primeiro. Nome, idade, veterano ou bicho. Provavelmente veterano, né? Você não tá pintado, tá muito limpinho. E... Olá, bem, curso para o BI, por favor, vai lá, fala aí. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei. Depende do horário que a galera estiver ouvindo. Exato. Meu nome é Matheus Caçaoca, mas o sobrenome, meu apelido é Takesh, porque preconceito. O pessoal não conseguia falar meu sobrenome, pedindo para falar um sobrenome mais fácil, eu achei Takesh mais fácil. Eu entrei em 2016, sou veterano, quero fazer biologia, engenharia ambiental. Mas eu amo neurociência e saber sobre a mente humana. Caralho, aí eu pego mano. As matérias de neuro. Ah, então você pega as matérias de neuro e não deixa as pessoas que estão fazendo neuro pegarem as matérias. Eu não pego, pego no reajuste. Ah, tá, não, justo. Eu vou pegar no reajuste também, que eu queria pegar uma matéria, mas eu não consegui. Daqui a pouco eu vou checar se ela tá disponível. Já fechou o sistema? Já? Não, fecha hoje. Fecha, não, que horas? sei. Deve fechar tipo meia-noite, tá ligado? Não. Fecha antes da meia-noite. É, tipo, 11h59, poxa. O que a gente tá gravando aqui é o podcast, o Toad Hack, ele é um dos podcasts da faculdade. E hoje a intenção é que os bichos estejam passando por aqui, possam se apresentar, falar um pouquinho, e os veteranos possam dar uma dica pros bichos também. Até o professor já deu entrevista pra gente hoje, cara. Eu acho que os bichos não devem se sentir amedrontados, nem pressionados. É. Pelos amigos meus ou pela faculdade. Tipo, esse amigo passou com A e passou e você reprovou e fica desanimado e que tá um pouco atrasado. Que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, cada um tem a sua vida, seus problemas e, tipo, nem problema se você reprovar uma matéria ou você não fazer o quadro ideal. Tem que sempre se sentir confortável, não acomodar, mas sempre, tipo, procurando qual é melhor pra você, sabe? Sim. Perfeito. E uma coisa que, tipo, muito. Você tem alguma coisa pra falar que é muito particular da UFABC, que os bichos podem talvez se surpreender ou podem não estar esperando? Passa muito rápido, cara. É verdade. E as férias. Sim, então, assim, tipo, não deixa acumular matéria e ao mesmo tempo, tipo, tem muita coisa pra fazer. Tem muita entidade, muito grupo de extensão, então não deixa de aproveitar o que a universidade oferece pra gente. São muitas coisas. É verdade, tem razão. É sim, isso aí. Sim. Bem, era basicamente isso, cara. Valeu por vir aqui dar uma palavrinha. Nada. Prazer, valeu pela prazer, força. Viu? A gente se vê aí pelo piso vermelho, cara. Boa tarde. Tchau. Boa Você festa. Você também. Bem, aí tivemos isso o aí. Cash, mais o um cash. Convidado de tabela, porque o El vacilou. O El vacilão. Tá na lista negra já do Toad Hack. Tá na lista negra. Tá na lista do Toad Hack. Quantas pessoas tem na lista negra do Toad Hack? Ah, tem umas pessoas que a gente citou e bipou. É, pessoas que a gente bipou estão na lista negra. Estão na lista negra. A Juliana tá muito na lista negra. Nossa, eu não Nossa, Juliana. Juliana. Ela tava aqui muito. Em cima na quarta, ela não Nossa, veio. Você tá muito na lista negra, ali. Cara. Por que, Juliana? Você vacilou de falar que ia vir gravar e não veio. E não veio. Né? E aí a gente chamou e você falou que ia descer e não desceu. E não desceu, você é uma covarde. Mentira, a gente não, gosta não, muito tadinha, de você, não, desculpa. Não. A gente gosta muito de você, mas, pô, foi um vacilozinho. Vem aí outro dia, aí, né? Bicho. Ah, vai passar aí os aniversariantes do dia, vai aparecer a foto do Weber. Edgar. Feliz. Você não lembra? Eu sabia ninguém. Que começava com a fonética E, entendeu? E mas você errou, de novo. É, tá. Serve, cara. Edgar é perto de Weber. Não é tão distante Eu assim. Eu não acho, assim. Cara, é perto. Eu acho que a sua inabilidade de lembrar nomes de pessoas é... Cara, não. Você lembra o nome de uma pessoa que você viu a fotos 2 segundos na Sim. televisão, cara. Eu não sou stalker, eu sou observador e tenho uma memória relativamente decente pra isso. Olha, cara, você tem tendências stalker sim, cara. Não, tá. Tem. Eu não vou negar. Agora eu tô tirando minhas dúvidas com você. Ô, Natoquei. Acha aquele nome pra mim? Acha Pera. Aquele nome ali. 5 segundos. Aí você pega seus Ontem, vários... aliás, eu só demorei porque eu tava na cozinha e tive que ir no PC pra olhar no Facebook do PC. É mais fácil. Ele falou, eu só demorei. Ele respondeu tipo 5 minutos. Não, eu geralmente demoro um. Cara, porque eu tô no PC e é fácil PC, achar. E você, é fácil achar. Não, você tá nos seus vários Só que o PCs Facebook Lite do. O Facebook Lite do celular me complica, cara. Aí sua mão abre tipo Ghost in the Shell, tá ligado? E aí é isso aí. Nossa, calma aí. Temos um bicho ali. Calma aí. Pera aí. Você quer ir lá, cara? Eu não sei se eu chego lá, peraí. Cola lá. Você tá rapidinho. Elegante agora com esse seu blazer, ele vai te dar atenção. E olha só, aí, não é que ele veio mesmo? Por favor, sente-se aí, cara. Fique à vontade, bem-vindo ao nosso programa. Este aqui é o Toad Hack, é uma palavra que é uma frase que você vai usar muito aqui, provavelmente. Espero que não, na verdade. Espero que não. Mas, muito bem, por favor, apresente-se. Nome, idade, campus, turno, pretensão de cursos, caralho, vai. Então, meu nome é Bruno. Eu tenho 19 anos, eu sou do campus aqui de Santo André, a pretensão é engenharia aeroespacial mesmo. Aham. Uhum. Yes! Bem, boa, moleque! Você é do noturno, você falou? Noturno, isso. Noturno, show aí, mas tá no meu turno? tudo bem. Not on my watch. Engenheiro aeroespacial, engenheiro todo dia, todas as 24 horas do dia. Mas e aí, cara, como tá sendo o trote pra você hoje? O que rolou? O que você curtiu? Ah, o trote foi da hora. Eu cheguei um pouco tarde, tanto que eu vi que a minha irmã que já é daqui. Sim. Aí eu tive que vir um pouco tarde, que a gente teve um problema pra vir pra cá, mas foi da hora. Daqui a pouco a gente tá indo pra festa. Show de bola. Tá todo mundo colando na festa, velho. Cara, a festa dos bichos, assim, eu acho que ela é super valorizada, mas pros bichos é muito bom. Quando você é bicho, você não paga. Isso é muito bom, né? É, primeiro, você não paga, ótima. Segundo, é uma ótima oportunidade de. Ah, é porque você não foi no farol, né? Fui? Foi? É 15 conto sujo, mano. Só que é open, né? Então, mas você. 15 conto sujo, só que a sua entidade não vai pagar a festa de vocês? Acho que não, hein? Ô, bando de pau no cu. Qual que é a entidade que é? Pode falar, qual a entidade que é? Eu não sei. Ele não lembra. Porque a regra não, mas a tradição é a seguinte, você vai no farol com uma certa entidade, a entidade pega o dinheiro que foi arrecadado no farol, só que paga também a festa pros bichos que foram naquele farol. Ah, é que eu cheguei um pouco e tarde. E aí, se você tiver sujão, aí é de graça, basicamente. Talvez. É, porque tipo, foi o que rolou comigo. Sim. A galera deu a grana e eu cheguei lá e, mano, a festa pra mim, praticamente, foi de graça. E é legal porque vocês aproveitam pra se enturmar. Exato. E tal. Uhum. É aquela parada, pra veterano eu não acho que vale a pena, porque R$25 open só tem cerveja e tipo, sei lá. Só cerveja, mano. Eu só fui ficar bêbado quando eu pisei de volta na UFABC na última, na minha festa dos bichos, cara. Não, e olha que eu. Não, sério. Eu devo ter tomado mais ou menos uns 3 litros de cerveja naquela festa. Eu saí suave. É, mano, muito xixi. É foda, não dá nada, mano. É. Cerveja é tranquilo. Aí eu cheguei aqui, vontade de mijar, mano, aquela porra. Aí não, eu pisei aqui na faculdade e falei, ih, caralho. Eu bateu. Acho que eu tô bêbado. Bateu. Aí eu fiquei lá no puff, tipo, vendo o teto girar, assim. E aí eu... Melhor ficar parado, né? É, e aí um parça que eu nunca mais vi na faculdade, inclusive. Eita. Ele se vomitou todo e tal. Foi... Morreu. É, não. Tava lenda. Lá, é, então. Descanse em paz. É. Mas e aí, cara? Quais são as suas expectativas? Estamos a uma semana de começar as aulas. Ah, mano, eu... Tipo, já tem um. Até a minha irmã que estuda aqui, tem uns amigos meus. Você tem guias já. É, então isso ajuda. Eu já tô um pouco menos que perdidão. É. Mas vai ser foda, mano. Faculdade. Uhum. Já tem isso pelo menos na minha cabeça que, tipo, é diferente. Vai ter que estudar pra caralho também. Vai ter que. Não vou deixar de me divertir, mas tem hora que. Claro. Mas. Uhum. Não fico, tipo, nem tão feliz, nem abatido, porque é uma conquista, tá ligado? Tentei, me preparei ano passado. Mas é isso. Sim. Tipo. Vou vir realmente pra fazer. Show de bola, entendeu? Cara. Você veio pelo desafio. É, não. Eu escolhi faz mó cota, mano, engenharia aeroespacial. Caralho, que maneiro. Eu tinha 12 anos. Caralho, sério? Cara, na moral, tem história. É, então, faz cota. Olha tipo só. Assim, na verdade, eu tava tentando aeronáutica. Uhum. Só que aí, como eu ia ter que ir ficar longe, pá, aí o aeroespacial, eu vi que eu conseguia fazer a mesma coisa que eu tava planejando. Consegue, mesmo. Consegue sim. Aí eu falei, vamos, é isso. Tá. Pô, da hora. E você gosta, desde tão jovem? Qual que é a tua influência? Qual que é a tua pira? Mano, foi eu. Você acredita? Sério? Você descobriu assim tipo, sozinho? É, tava um dia lá, foi ver o show da... Da Esquadrilha da Fumaça. Da Esquadrilha da Fumaça. E falou, puta que pariu, o avião é foda, né, velho? Acho que eu Não sei, mano. Me fascinou, tá ligado? É um bagulho, tipo, pesado pra caralho, que voa bem pra porra. Aí depois eu fui pesquisar. Aí, tipo, no ensino médio, por coincidência total, encontrei um amigo que também curtia e foi... Olha foi só. Indo e até hoje eu quero fazer e é o que eu realmente quero fazer. Pô, show de bola, cara. Eu espero que você mantenha consiga, esse pique aí. É, consiga alcançar os seus sonhos. Não, eu espero mesmo. Precisamos de mais gente com seu pique aqui na faculdade. É verdade. E, cara, aproveita completamente aí o que a faculdade tem a oferecer pra você. Depois passa lá na Rocket ou na Arpia, que são as entidades da Aero. Já ouviu falar, né? Já, Arpia já. Sim. E é que a Rocket é pra foguete, né? Eu não sei mas se ajuda você tá também. Ah, legal também. Que tô. É, então, cara, Nathan, explique pra ele quem somos nós, afinal de contas. Bom, nós somos da Web Rádio aqui da UFABC, nós não somos os únicos membros, aliás, somos uma pequena parte de muita gente. Sim. E estamos aqui gravando nosso podcast, o Tô de Rec. E quem pra... tá ouvindo esse podcast deve ter ouvido, essa coisa mil vezes já. Mas a gente tá aproveitando aqui a semana de integração, que tem muito bicho, muita gente que tá conhecendo a universidade. A gente tá entrevistando bastante gente que tá passando por aqui. Uhum. E aproveitar, descobrir quais são as expectativas dos bichos, ver o que eles estão achando da universidade. Sim. E que quando, e se passa com um veterano, eles deixam alguma dica também. Sim, sim. Teve até um docente que veio aqui. Teve até professor que apareceu no programa. Vai ter um podcast em algum lugar depois? Vai, com certeza. Aí vocês colocam lá no grupo. Eu vi vocês que falaram que gravaram ontem, sim, né? Sim. Sim, nós mesmos. Exatamente. É isso aí. A gente vai postar lá no, tanto no grupo dos bichos quanto no grupo da faculdade. Da faculdade. Mesmo, porque o grupo dos bichos vai morrer um dia. Tá? E aí Vocês vão ficar, vão entrar no grupo da faculdade mesmo, não, que é onde tem os PEBs. Ah, me colocaram lá também, apareceu. Perfeito, é o grupo que importa. Aí a gente vai postar lá quando estiver pronto e é isso aí. Qual é o seu nome mesmo? Bruno. Bruno. Bruno. Bem, Bruno, prazerzão. Obrigado por ter parado pra falar com a gente. E boa festa. E bom final de recesso. Ah, não, imagina. Que isso, relaxa. Tudo nosso, nada. Tchau. Bem, tivemos mais um entrevistado, Bruno, e... Tá correndo bem o programa, tá bem... Estamos agora com 1h22, cara. E aí? Caraca! Nossa, eu acho que dá pra continuar, Felipe. Eu ia diminuir o ganho, mas na real eu aumentei. Agora eu diminuí de verdade. Pronto. Felipe, eu acho que a gente pode continuar ainda, hein? Dá pra continuar ainda? Acho que dá pra continuar. Você acha? Bem, vamos ver aqui. Tem mais dois bichos ali. Peraí, deixa eu ver. Ai, caralho. Calma, não, eles já estão saindo. Não sei se dá tempo. É que eles estão muito ocupados nos seus telefones móveis. Ah, essa geração. Essa juventude. Que não, tem gente correndo, tem gente preparada, tem gente atrasada. Ai, vamos pra festa, isso aqui, gente. Gente, são 5 horas da tarde, cara. Quem... Não, aqui a festa acaba às 10 mesmo. Sério? É. Que bosta. Não, achei que bosta não. Achei que ia das 4 até forever. Tamo velho demais pra isso. Eu tô com a festa acaba às 10, porque dá pra voltar pra casa. Dá pra... Não precisa dormir em Santo André, no frio, na sarjeta. Verdade. É verdade. Cara, faz um bicho legal pra mim, porque eu conheci até aqui uma galerinha da hora lá, na minha festa dos bichos. E galera que eu converso até hoje. Na real. Olha só, que bom. Ah, cara, eu tô começando a ficar com fome, na verdade. Com fome? Oh, não, Felipe. É, temos um pequeno problema. Aí. Olha, se quiser, a gente pode fazer uma pausa super rápida, a gente passa em algum lugar pra comer alguma coisa e volta. A gente tá com pano protetor aqui? Eu pego na sala da rádio, qualquer coisa. Ah. Aí a gente pode deixar mais uma música. Tá, beleza, deixa aí. Beleza, eu vou sugerir então The Royal Concept Shout, Shoot the World, eu não lembro o nome da música. Mas você vai colocar, enfim. Vou achar. Depois eu tinha pesquisado ela ontem, deixa eu lembrar o nome da música, aí agora eu esqueci. Enfim. Tá, beleza. Vai lá pegar. Mais um break, galera, vamos comer. Eu te espero aqui. E falou, galera. Tchau. Plan on seeing you walk by. Oh God, I wish you'd estamos de volta com o programa, fizemos esse pequeno intervalo. Estamos de volta aqui com comida, importante. E aí, com comida, a gente já tava morrendo de fome. Mas é o seguinte, estamos aqui com o... Marcos. Oi, gente, tudo bom? Marcos, faça a introdução completa. Ah, então que beleza. Curso é, então, que campus e tal. É, meu nome é Marcos Vinícius, eu estou nessa faculdade há muito tempo, né? Como eu falei pra eles aqui, eu tô desde 2009 aqui. É triste, mas está acabando, graças a Deus. Aleluia. Já me formei no BCIT, faço aeroespacial e materiais. Olha, tipo, só os dois? Os dois. É por isso que demorou tanto tempo, é justíssimo. Não, é, o pior é, os dois em cada camp, né? Porque materiais aqui em Santo André, aeroespacial é em São Bernardo. Uhum. Então, que eu tenho o sofrimento do fretado todos os dias, indo pra lá e voltando, indo e voltando. Que show. Então, eu tô aqui também há bastante tempo. Que eu já fiz aqui na faculdade? Jogo handball pelo time da faculdade. Oh, maneiro, maneiro. Já dou uma dica, venha para então o time. Eu lembro de você, a primeira vez que eu te vi foi no no teste de hand do ano passado. Do ano passado. Então venha para o time, vale a pena, nós somos legais. Que mais? Ah, fui 2 anos da Atlética, 2010, 2011, meio que fundação dessa Atlética da faculdade. Caraca, oh, que maneiro. 5 anos como professor. Desde que era tudo mato. É, desde que tudo... Eu vi o bloco A sendo construído. Que era... Veio depois o bloco B. Veio depois... Tá errado, eu vi o bloco B sendo construído. Na minha época... Aquela coisa bem titiozão, né? Na minha época, a gente estudava na Santa Adélia e tinha uma famosa trincheira da morte, que a gente tinha aqui de um lado pro outro, pro bloco B. Nossa, mas o que era a trincheira da morte? Hoje, onde é o ginásio, era uma... Vamos dizer assim, era quase como se fosse uma trincheira de guerra onde as pessoas passavam. Como estava tudo em obras, né? Você passava da Santa Adélia, onde era a antiga árvore, biblioteca, e tinha salas. Sei, sei. Para o Bloco B. Já, que quando eu entrei em fevereiro de 2009, quando eu entrei, o Bloco B, os primeiros andares já estavam sendo utilizados. Ah, então, não era nem todos aula. Ainda. É, a gente tinha, mano, era uma coisa de louco. Você explicar essa faculdade para as pessoas é muito difícil. Até para gente que é de tempo depois. Sim, sim. Eu tô aqui há tanto tempo e até hoje eu não consigo explicar para a galera. Gente, CR, CA, CP. Pff. Mano, teve um bicho de 2018 vindo me perguntar o que é CPK. Eu falei, mano... Eu nem lembrava que isso existia. Falei, se eu não sei, você precisa saber menos ainda. Não precisa. Você precisa saber aonde é a sua sala. Você precisa saber que são 3 andares, são 3 torres. É. Então, saber que quando é traço 1, traço 2 e traço 3 é a relação à torre. É, exato. Você precisa saber o que é o A1 e o A2. A2? Lá em São Bernardo. Eu não sei. Isso me causou problemas no culto. São as coisas que você precisa saber. O resto você vai atrás. Você foi na primeira turma de São Bernardo? Caralho! Eu estava na primeira turma de São Bernardo, que foi no Salete. Nossa, mano, eu me sinto muito velho falando essas histórias. Felipe, a gente está tratando com entidades anciãs. Etéreas. Entidades etéreas da universidade. Nossa. Eu já passei por 3 reitores. Ah, isso aí é... Quer dizer, 2 reitores e um que ainda não, que não é reitor. Não apostou. Eu poderia falar que passei por 3 reitores, mas só 2, porque o terceiro... O terceiro não sabemos. Não sabemos quem é. É uma incógnita ainda. É o reitor de Schrödinger, né? A gente sabe quem é. Alguém tinha falado, não sei o que, porque vai ter aula magna essa semana e tal, aí eu... aula magna é? Ele, aula com o reitor. Ué, isso aí, qual? É o reitor de outra faculdade? Porque a gente não tem reitor. Não tô sabendo o que tá rolando. Mas e aí, o que mais? Fui 5 anos professor da Escola Preparatória da UFABC. Caramba! Então, tipo, desde a primeira turma até 2015. Então super você legal. Preparou muitos bichos pra entrarem aqui, né? É a parte chata de você entrar, encontrar a galera que se passa pra cá, você fala, ai, que felicidade. Aí você, no quadrimestre seguinte, você tem matéria com aquela pessoa. Aí a gente pergunta, nossa, mas você já não fez essa matéria? Aí a veia que começa a saltar e você... A lágrima escorre. Aí você fala assim, aluninha, eu sei, o quadrimestre passado você tava comigo, eu tava sendo seu professor, agora a gente tá aqui fazendo matéria junto, mas normal, vamos tomar uma cerveja depois, vamos se divertir. Aí, nossa, mas quanto tempo você tá aqui? Não pergunta essas coisas. Não pergunta. Existem 3 perguntas que você não faz pra nenhum estudante daqui. Né? Qual o seu CR? Quando você vai se formar e quando você entrou? Quando você entrou. Eu vou te falar que eu acho que tem um ponto limite, que é a hora que você aceita qualquer coisa. Uhum. Eu acho que se você passa de 5 anos nessa faculdade, você aceita. A pessoa pergunta assim, você tá aqui desde quando? Aí você fala, ah, eu tô... Mano, sei lá, eu tô desde sempre. E se formar? E se formar? Ah, não sei. Uma eu vou, forma, eu nem sei se eu vou. Sei lá. E seu CR? Ah, meu CR. Tá aí. É uma coisa, é um número lá. É um número que... Aí você já começa assim, é um número que não me representa. Entendeu? Eu não sou um número. Eu sou mais que um número. Toda hora que eu abro o portal do aluno. Eu não sou um número. Não sou um número. Então aquele CR lá. Mas o CP, o CP já foi, CP já tá um. CP é importante. Já tá um? Meu CP, já BCIT já foi. Já foi, né? CPK na era materiais também tá alto. Que show. Tá quase. Maravilhoso, tá, cara. Que mais já fiz? Já fui da ISEC também. Fui um ano. Já organizei muito a ISEC aqui, que é de intercâmbio. Já fui um ano vice-presidente da ISEC. Assim, tipo, é o que eu falo. Rodou essa universidade inteira. A dica que eu dou pra todo mundo é aproveita a faculdade, faça tudo. Tipo, vir só pra estudar não vale a pena. Não rola, cara, não vale a pena. Não te dá ensinamento. A vida hoje não quer que você seja só de matérias. A vida hoje quer que você seja aquela pessoa que conversa com todo mundo, tenha passado por tudo, faça um pouquinho de tudo. Sim, com certeza. E assim, tipo, que nem eu. Primeira vez que eu estou participando do Web Rádio, achei legal. Olha lá. Está convidadíssimo se você tiver algum projeto, qualquer coisa que queira desenvolver. A Web Rádio, ela é justamente esse portal. Eu tenho um projeto, mas não é um projeto que eu sei se eu posso falar, que é, eu faço parte do HKU também. Então os rolês de quinta e sexta que tem aqui na pracinha. Se você quiser anunciar na Web Rádio. É interessante, pô, ó. Irei conversar com a pessoa que cuida da Marta. A gente já gravou numa madrugada que estava tendo HKU. A gente via da salinha de longe, assim, pessoal. A intenção era gravar aqui, porque ia ter... É, uma série de terror. Então a gente gravou de madrugada. Ah, entendi. A gente sempre grava aqui na faculdade, na verdade. Certo. Mas esse era especial porque a gente deixou a sala toda vermelha. Ah, assim, que legal, mano. E, mano, foi show de bola gravar aquele programa e... Eu acho que na foto que eu tirei, que dá pra ver a sala vermelha, você vê a concentração de pessoas no fundo, assim, na janela. Lá embaixo, né? Que é HKU. Deixa eu ver se eu acho essa assim, foto. Ué, será que a galera tá em aula? Será que a galera tá esperando fritado? Não, imagino que alguém tivesse passado por fora e ia ver a sala toda vermelha. Toda vermelha, ia achar que era outra coisa. Ah, né? Porque... Ia achar estranho, ia falar, ué, luz vermelha na UFABC, de madrugada. É, o que será acontecendo? Será que a gente tá aqui na sala? Nossa, que demais. E, tipo, na janela, não dá pra ver direito, mas, tipo, tá rolando HKU ali no fundo, tá ligado? As pessoas estão ali no fundo. Então, eu estava nessa galera aí do fundo, cuidando do som. Então, mas achei interessante, farei mais divulgação da HKU. Mas de vez em quando eu colo nas HKUs da vida. Isso é bom. Também. Mas a gente vai fazer uma divulgação extra, assim, ó, dia 7 ou 6 de junho, estaremos de volta com o HKU, uma sexta-feira. E aí, logo a primeira semana de aula. Primeira semana de aula pra colar todo mundo. Show de bola. Vocês estão convidados, todo mundo que está ouvindo está convidado. Isso aí. E acho que vai ser bem legal, acho que a gente tá esperando... Vim uma galera em peso, porque voltar às aulas... Volta às aulas, tem os bichos vão estar... Nossa, o bicho entra querendo festa até o talo, cara. A gente só não quer que a galera morra, né? A gente quer que a galera morra, exatamente. Tem uma galera que exagera demais aí, não dá certo. Nossa. É aquele babo de tiozão, né? Porque eu não sou assim, entendeu? Olha pra mim, filho. Não tô falando de não, você. Não, eu sei. Não quero lembrar dessa história, não. Mas acho que é isso, tipo... Acho que de faculdade, mano, é conhecer as pessoas. Tipo, acho que o que eu mais trago de... valioso nessa faculdade é conhecer muita gente, tipo... Isso é legal, essa fazer verdade. Amizades de todos os anos. Tentar lembrar o nome delas, porque eu não lembro. Isso é difícil também, é difícil. E é difícil pra caralho, galera. É muito difícil, cara. Ó, eu digo duas coisas difíceis aqui. Eu tenho uma ótima dica pra dar. Estreitar laços. Aqui tem uma dificuldade muito grande perto das outras universidades, porque você não tem a mesma turma durante o curso. Durante o curso muda o tempo todo as pessoas. E se você não cria um vínculo com elas, elas só passam na sua vida. Só passam. Isso é verdade. Então, senão você vai acabar tipo, não tendo muitos amigos. E é muito importante ter amigos na universidade. Com certeza. Até pra te ajudar mesmo. Então, parar pra conversar com a galera no DCE. Sim. E tudo. É aquela parada que eu falo que, como todo mundo aqui, tipo, tá fazendo BCIT, só que tem intenções diferentes de curso, pô, cara, às vezes você acha um amigo de um curso que você nem imaginava que vai te ajudar a resolver aquela matéria lá zoada. Sim, tá ligado? Não, e é isso, você ainda pensando assim, você tá pensando no micro que é a faculdade. Sim. Aí... Eu já comecei a ver agora, né, acabando a faculdade, busca de estágio e tudo mais, você começa a ver os amigos que você fez lá atrás, falando assim, ó, tem uma vaga aqui na empresa, eu já te indiquei, você vem aqui fazer entrevista. Caralho. Entendeu? E isso pensando ainda na parte profissional, mas amizades amizades que passam. Às vezes você até monta uma empresa também com a pessoa, dependendo. É, assim, o pessoal da Nocton era amigos meus da época do 2009. Sim, sim. Tem um amigo meu que tá com uma tabacaria lá em São Bernardo. Tipo, a galera tá crescendo e assim, você vai conhecendo as pessoas. Então eu acho que pra mim é a melhor dica. E assim, tipo, não tenha vergonha de falar com qualquer pessoa. Aqui é, é isso aí, muito isso aí. Isso. Mas você tinha comentado de uma dificuldade aqui da faculdade dos nomes. Uhum. Eu tenho duas, na verdade. É. A dos nomes e a noite. Acho que, sei lá, óculos, não sei. Eu não enxergo as pessoas. Ah, tá. Sim. Aí as pessoas passam por mim, tipo, oi, tudo bom? E eu fico... É, eu tenho esse mesmo problema. Aí eu, quem é você? Eu não sei quem é você. Eu sei quem é você. É quando a pessoa tá aqui, eu... Ah, sim. Oi, tudo bom? Eu tenho esse mesmo problema que eu treino Kung Fu aqui no... Na, aqui no vermelho. Vermelho. E aí eu tô treino sem óculos pra, né, não quebrar meu óculos. E aí, só que, cara, passava a pessoa, assim, e dava tchau. Eu não sabia nem se um era pra mim e sim, se eu conhecia é a pessoa de fato. O Thiago, que tem cabelo grande, barba, tinha, né, cabelo grande de barba, tipo, quando eu passava qualquer com a cabeludo de barba, eu ficava que nem trouxa, assim, acenando, tá ligado? Melhor já acenar pra qualquer pessoa, né? A pessoa vai falar, é, é. Mesmo aí conhece, assim, né? Tá. Aí, tipo, eu parei a fazer assim, na dúvida, cumprimenta. Eu parei a fazer assim, na dúvida, cumprimenta. Cumprimenta, entendeu? Sim. Não tô nem aí. Eu levei isso tão a regra que um dia eu tava no... Eu tinha acabado a aula, eu tava com a lista na mão. A galera já tá toda vazada, sabe? A gente tava conversando assim lá no, lá no fundo da sala. E aí vem um cara e estende a mão pra mim, assim. Aí eu viro pra ele, não, penso duas vezes, já... Vai aproveitar, aí, né? Cara, como você tá, não sei o quê. E aí, tipo... Ai, ele, ah, que eu só quero a lista. era só a lista. Só, poxa, mas moça. Tudo bem, prazer. É, e todo mundo cascando o bico, assim, aí eu, ah, tá, foi mal, tava aí. Assim. Ah, mas assim, aquela coisa, pra quem tá há bastante tempo aqui, aquele momento, momento veterano de ser tiozão do rolê, né? Uhum. Quando você tá aqui bastante tempo, você já passou por tantas pessoas e tantas coisas nessa faculdade... Que tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu no começo eu gostava muito, eu detestei a UFABC e hoje eu aprendi a gostar dela de verdade, do jeito que ela é. Ela é um lugar onde você vai conhecer muitas pessoas, que você pode, né? Se você tiver com liberdade, certeza. Tiver vontade, você vai conhecer muitas pessoas diferentes. BCT, BCH, humanas, exatra, pessoa de direita, de esquerda, de centro. Até monarquista. Até monarquista. Até monarquista. Professor legal, professor chato, professor que você vai beber breja com a galera. Professor reitor... que senta pra gravar podcast com você. É. Reitor Sheldon, né? Porque a gente tinha o Reitor Sheldon. Nosso reitor parecia o Sheldon do The Big Bang Theory, é igualzinho. Eu já falei isso pra ele, ele deu risada. Eu falei, ah, obrigado, porque ele também é da física e tal. Uh-huh. Aí eu fiquei tipo, nossa, professor, eu esperava que você desse risada, tá ligado? Não, é que eu tenho que ser sério. Eu sou alemão. Aí eu, ah, não. Não, era da época do Klaus? Da época do Klaus. Não, o Klaus era o Sheldon. É o Klaus, Sheldon em pessoa. É, pau. O Klaus, ele se assemelha assim. O Klaus, ele anda de skate, né? Ele era descolado. Nossa, ele é mó... Mó descoladão. Não, e assim, tipo, eu falo, faculdade, você tem de tudo... Contanto que você vá atrás. É, sim, né? Sim. Não seja aquela pessoa presa, não seja. Bichos, é, se você só vier aqui esperar, tipo, as coisas acontecerem, elas não vão, mas pra outras pessoas. É. Sabe? Aí você vai ficar, putz, mas como que faz isso? Como que faz aquilo? Cara. E nessa faculdade, assim, eu vejo amigos meus de outras faculdades, eles falam. Como vocês têm coisas? Como vocês têm meu circo, anime, xadrez, astronomia, mano, tem grupo de matemática, tem de tudo. Uhum. E aí você vai pra outras faculdades que são mais tradicionais, que tem muito mais gente, a galera fala tipo, nossa, eu queria muito que tivesse circo na minha faculdade, fita. Eu acho mó divertido quando eu tô passando ali e vejo a galera lá em cima. Rodopiano, eu comecei a fazer também. Eu tenho um pouco de medo, eu olho pra aquela galera assim e falo assim, mano, nossa, alguma hora alguém vai cair. Eu vou dar risada? Vou, porque é o normal, assim, mas vai ser triste, vai ser difícil. Olha, se dependendo do som que fizer, não vai dar pra dar risada. Não, dependendo do som. Mas olha, aí tem cheers, tem esporte, mano, tem tudo aqui nessa faculdade, tem tudo. Então assim, tipo, bichos, aproveitem, não sejam só matéria, façam amizades, conheçam seus veteranos, procure a gente não morde muito. Só pedir, entendeu? E sejam amigos nossos, vamos beber umas brejas, sim, importante. Sim. Qual qualquer dúvida, da HKI? Só pergunta, cara, veterano tem muita história pra contar, sempre, nossa. Né? Sempre. Ainda mais vocês, que, né, tipo, mano, que se eu fosse parar agora, pra fazer, contar as histórias... Tem cada coisa nessa faculdade. Isso pode ser um próximo podcast, programa. Cara. Nossa. A gente chama os veteranos true mesmo. Lavação de roupa suja, assim. Veterano, nossa. Chama o Thiago, chama o que a gente fazia. Tá marcado. No... Já vai ser já o próximo. Já faço, Eu topo. Beleza, vai ser fazer. O próximo. O que era antes cara, total, não era tá tudo liberado. Nossa, sério. Pão. parar de fazer história. Eles construíram e demoraram um tempão pra virar refeitório. Meu Deus. Ah, e aí virou um barril. Ponto. Barril. Barril. Virou um ponto? Virou um ponto. Um ponto. Um ponto. Um pontezinho. Entenda-se esse ponto. Veremos no próximo episódio. Entenda-se esse ponto. Mas olha, muita história aqui. Excelente. Inundação, aula na inundação. Aula na inundação. Poste, caminhão batendo no poste, não tendo prova. Nossa. Caralho. Tipo, você tá lá, mas o professor entregando a prova, você tá puta. Essa prova aqui eu não sei fazer, fudeu. É. Aí acaba a força. Aí você, opa, será que vai voltar? Na época não tinha gerador assim que aguenta, né? Caralho. Aí vem passando na sala, galera, então, ó, tem que ir embora, porque o caminhão bateu no poste e não vai ter mais aula. Aí assim, isso, não vou fazer essa prova. Aí volta a energia. Não, não voltou. Eu fui embora, né? Caraca. Essa é uma história que eu fui embora. Lá em São Bernardo teve uma vez que a servente passou de sala em sala e falou assim, gente... De quem que é um Ford Ka que capotou? O que? Como assim um carro capotou? Parado? Não, verdade, 2012. Foi! A mina, sei lá. O que ela fez? Ela, não sei se ela tava bêbada. Não, é inexplicável. Gente, ela capotou. Ela entrou no estacionamento assim, ó. E aí, capotou. E abriu a porta do Ford Ka e foi pra aula de Falou. Não tem vaga? Não tem vaga? Ah, eu vou estacionar aqui mesmo, de ponta quem... cabeça. E o mais engraçado foi perguntarem de quem que era o Ford Ka. Tipo, cadê a menina? Eu acho que ela capotou e falou assim, acho que eu vou embora. Ninguém me viu aqui. Não pode, tem prova. Ela está girando pela janela aqui. Quebrada. Assim. É melhor que ninguém me veja aqui o Ford Ka. Então eu vou embora. Muito bom, cara. Ah, mas ó, eu gostei da ideia de fazer chamar os veteranos antigos. Cara, nossa, eu gostei mesmo. A gente vai marcar essa parada, mas vamos marcar de verdade. Vamos mesmo. Marcar. Você passa seu eu contato. Eu vou te passar pra mim. Meu contato. A gente marca, porque aí eu vou chamar mais uma galera 2007, 2008. Jesus! Mas a galera não tá mais. Não tá mais. Não. Mas é uma galera mais. Deve ser. Eu vou ver, tem uma veterana que é a Lara. É um nome também muito famoso. Pra vocês novos, nem tantos, mas pra galera mais das antigas, é a Lara. Ela é 2006. Primeira e ela turma, tem muita história. Primeira turma? É, a faculdade aqui. 2006 a primeira turma. Não, eu era pra ser a primeira turma. Eu prestei o vestibular 2006 aqui. E só que na época de 2006 eram três chamadas, uma em fevereiro, outra em agosto, outra em setembro. Ah, nossa. E eu passei na de setembro. O que que tá acontecendo? Só que tipo, meu, eu já tava fazendo cursinho, já tava fazendo um monte de coisa, aí eu nem fui atrás. Aí depois que eu fui procurar e vi meu nome lá, aprovado em 2006. Eu, nossa, eu podia ter entrado na faculdade em 2006. Talvez se eu tivesse entrado na faculdade em 2006, eu ainda estivesse aqui, ia ficar pior. Então foi bom ter entrado em 2009. Talvez. Melhor, assim, imagina. Vales que vem, parabéns. É, imagina você falar assim, ô, quando você entrou? 2006. Hã? 2006. 16? Você ainda tá aqui, 2006, o que tá acontecendo? É, aí mas você era um tempo de abundância. Era um tempo. A gente era open bolsa. Era o era tempo das macas bonitas. Era o tempo que tinha estágio na NASA já ou não? Não, não sei. Eu lembro era que o pessoal de aero falou que teve uma época que a NASA... Ah, não, mas isso foi junto com o Ciência Sem Fronteiras. Ah, eu, tá. Um desses moleques que foi pra foi NASA o auge, foi um amigo meu. O ponto de derivada zero. Foi o ponto onde, assim, galera, tamo luxando, joga dinheiro pro céu, assim. Vamos lá, teve. Foi NASA e foi Boeing. Você quer sair da catraca, você quer dinheiro, toma dinheiro. Você quer? A gente tá aqui, ó. É tipo, quando você muda pra lá, que eles te dão tipo $1,000, assim. Tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando, você quer? O que você tá precisando? Você precisa comprar uns livros? Folha? Só dinheiro. Nossa, é, agora não. Você precisa comprar folha? Então, putz. Putz. Não. Anota no braço. O professor tem que fazer, tem que reaproveitar a prova pra usar de papel rascunho. Pros sim, alunos. Sim. Caralho. Eu tenho uma pergunta. O RA era o mesmo ainda? Porque ele mudou de 16 pra 17. Na verdade, o meu RA 15 ainda era a mesma coisa. Eu tive RA que era 11,78009. É, o meu é 20. Aí a ideia era, o 11 era pelo Camp. Sim. Os próximos quatro números era só classificação. Enem, Os últimos dois números era o ano que você entrou. Aí 15 ainda também foi a mesma coisa. Depois de 17... 16 também. 16 também. Aí 17 que mudou. É, ele mudou, eu sou de 16. Foi gigante. Que aí ficou uma coisa que tipo, não, é o campus, é o ano que você entra. Ah, tá. Então sempre foi o primeiro esqueminha, só agora sempre. Que mudou. Só agora que mudou. É, na real, o 22 é o que eu não sei o que é. Porque, que é o 22? Deixa eu ver. É. 11 2017, tipo, é o campeão que você entrou. O 22 eu não sei, o 326 é a classificação do Enem. 22. Mano, não sei. Boa pergunta, não sei. tamanho do seu pé, não sei. Talvez sei o turno. Vai que é uma coisa. Não, isso aqui é porque. Eu sei o que, que é. Ah. Isso daqui é porque entrou os alunos que são de transferência externa. Ou que vem pelo... Ah, não, essa transferência externa? No transferência externa... Ah, não, desculpa. Transferência externa. E a galera da pós, mestrado e doutorado, esse número é pra diferenciar. A galera da pós é 32 e a galera... Pós que eu digo doutorado, né? E a galera do mestrado é 12. Então, tipo, mestrado é 12, a gente é 22 e pós é 32. E aí a galera que vem de transferência externa é 21. Show. Entendeu? Eu vi isso porque eu lembrei que um amigo meu tá vindo de transferência externa agora. Desciframos o código. A gente tá meses querendo saber o que aconteceu. Calma aí, responde aí. Cadê meus R$1.000? Esse código era muito mais difícil. Muito mais difícil. Aumentou. Imagina você chegar aqui e lembrar... Moça, eu esqueci a carteirinha. CRA. Puta, moça, meu RA é um telefone. É quase o número de telefone já. Você começa. 11... É o DDD, já tem o DDD, já tem o DDD. 2326, 9 dígitos. É o telefone. É o telefone. Quase. É o telefone. Eu vou ligar pro seu RA depois do que acontece. Pensa você ligando. Vai, trote. Olha, missão, bichos. Ideia de trote. Bichos. Cada um liga pro vocês têm uma missão a partir de agora. Peguem o número da sua carteirinha e liguem pra esse número. Vê se alguém atende. Se alguém atender... Aí não sei como vai ser a conversa, mas aí se é puder, contigo. Grava uma vez, traz. Nossa. E manda pro programa. Mano, imagina bom. Você ligar. Alô? Faça o trote aí com o número da RE, manda pro nosso e-mail, todhec3@gmail.com. Isso é muito engraçado. E, gente, é isso aí, ficou a atividade. Marcos, lição de casa. Imagina, gente, adorei. A gente vamos marcar o próximo. Com certeza. Trazer os veteranos das antigas. Sim, vai ser show de bola, cara. Isso. Obrigado por ter vindo, Marcos. Imagina, gente, adorei. Bem, brigadão, viu? Obrigado. Não, tá ótimo. Interação é o que a gente tava buscando. É isso aí. Nossa, tá, pegou o espírito da coisa. Gostei bastante, gente. Agora a gente tem uma bichete pra entrevistar também. Olha só. Bichete, assume aqui a cara do drone aqui. Por favor. Venha pra cá. Faça o... Gente, boa sorte. Obrigadão, viu? Obrigadão, viu? Tchau, gente. Tchau. Muito bem, temos aqui agora, depois do veterano mega animado, Marcos, temos a bichete que é a apresentação completa. Nome, campus, tudo mais. BC, TBCH? Shawane Norcia. Shawane Norcia. Nome já é meio diferente, né? É, exato. Esse é... com CH ou com X? Ou com SH? SH. SH. SH. Com SH. CH ou X? Nenhum. Nenhum dos dois. SH. X carioca. Mas e aí, Shawane? Sou do campus de Santo André, BCIT. Manhã ou noite? Manhã ou noite. Noite. Noite. Droga. É, bem-vinda. Valeu. E intenção de pós-BI? Então, eu tô em química e engenharia de materiais. Legal, bacana. Então, tem amigo meu que faz os dois. Então, são bem parecidas. Então, se der tudo certo, pretendo fazer os dois. Você aprender de pegar ou os dois. Ou adicionar um terceiro, quem sabe. Beleza. Shawane, você fez parte do trote hoje. Como que foi? Como tá sendo a sua experiência na UFABC até hoje, até o momento? Então, eu cheguei meio atrasada pro trote. Aí acabou que eu nem fui, que também tô fazendo curso de revisão de matemática à noite, aí resolvi ficar para o curso. Eles estão dando esse curso à noite agora, eles são os monstros. Estão dando de noite? É. Sacanagem. Teve uma tarde no começo do ano. Fiz esse no meu ano. E agora tá sendo à noite. Olha só. E vocês ganham certificadinho de horas complementares. Sim, também e tal. Se tiver 70% de frequência, ganha certificado. Sim, sim. Ouvi dizer que estavam aplicando prova para alguns, em alguns horários, assim, para ganhar o certificado. Então, é assim, que antigamente só assinava lista e a gente fazia os esquemas, né, com os amigos pra assinar as listas. Não, eu vi em todas as aulas mesmo. Normal. Sei o que vocês estão falando. Esquemas aí, não sei quem faz, né? Não sei. Agora eles mudaram, eles passam algumas questões pra respondermos e com essas questões, com os nossos nomes, eles colocam presentes, se não tiver... Ah, saquei. Show de bola, show de bola. Mas aí, quais são as suas expectativas? Você tá uma semana de começar as aulas oficialmente, depois dessas férias que parecia que nunca ia acabar, né? É, depois da chamada. Pra mim, quando eu tava de férias, tipo, tudo era um grande sábado. Tudo era um grande sábado. Tudo era um grande sábado. Um eterno sábado. É, e aí quando chegou o domingo pré-aula, foi tipo, o bateu maior... Bateu o choque. Foi, o domingo, foi tipo... Caralho, mano, que merda, amanhã é segunda-feira, eu tenho aula e eu não sei o que vai ser da minha vida e como tá sendo pra vocês? Então, aqui tem um grande receio referente às matérias que todo mundo... Parece que são uns monstros, todo mundo fala que é difícil. Você pegou mais veteranos que assustam você. Quem nunca? Que vai reprovar e fala, é difícil, já pega, mano, pedir ajuda, essas coisas. Mas a gente fica aquilo, quer começar logo, quer saber como é, e não quer começar porque sabe que vai... Sim, sim. É, vai ser... Cara, a nossa dica é... Não vá com tanto medo assim, porque, tipo, por mais que às vezes possa parecer um bicho de sete cabeças, não necessariamente vai ser, sabe? É, às vezes você acaba tendo a sorte de pegar uma grade com professores excelentes em todas as matérias. Foi o que aconteceu no meu primeiro quadrimestre, fiz um quadrimestre muito suave. É, não foi o que aconteceu no quadrimestre do Natan, a gente tem experiências contrárias, né? Ele é de 2016, eu sou de 2017. E, assim, enquanto eu tava voando o primeiro quadrimestre, ele, tipo, pegou os professores que, mano... Nossa, eles me deitaram no chão, golpe de luta livre. Tá! É, mas você não chegou a reprovar nenhuma do primeiro, né? Uh-uh. Mesmo assim, ele conseguiu passar sem reprovar em nenhuma matéria. É, a reprovação, não tenha tanto medo dela. Tipo, acontece às vezes de você reprovar uma matéria. É bem normal, na verdade. É, quando eu reprovei uma matéria aqui, foi a primeira vez que eu reprovei qualquer coisa na minha vida. Então, tipo, pra mim também. Foi... Mano, é muito impactante, né? Você fica tipo, caralho, velho, eu reprovei mesmo. Eu, tipo, falhei, não sei o quê. Aí depois, mano, vamos seguir em frente e ver como é que fica, sabe? E no final eu vi que eu sabia a matéria, sabe? Eu só precisava, sei lá, ou estudar um pouco mais, ou aprender a fazer a prova daquele professor. Então, o grande lema que eu aprendi na faculdade é não é porque você reprovou que você não sabe a matéria. Rola muito de, tipo, você reprovou cálculo 1, e aí você vai fazer FETERM depois. É, que você reprovou FUV e vai fazer FEV, falando em linguagem de UFABC, né? E... Não, FEV não, reprovou FUV e vai fazer FETERM. Mas por que você não fala de FVV logo? Você tá falando de FETERM? É que FVV às vezes você realmente não consegue. Mas dá. Você mano, conseguiu, eu reprovei... É porque já tão assustando, né? Eu reprovei FUV e eu passei em A com a FVV. É, batido. Por exemplo. Tipo, às vezes você fala, mano, integração simples eu sei fazer, sabe? Tipo, em FVV você não vai ver a integração que você... As mil integrações que você vê em FUV, né? Bom, enfim. Uma hora você vai entender o que a gente tá falando. Aí, FETERM. Tipo, só que eu preciso pra FETERM é, pô, saber, acho que um pouquinho de derivada parcial, um pouquinho de integração e, porra, isso eu sei. Eu só não passei na prova, então vou fazer essa matéria, assim, do mesmo jeito. Então, mano, sem medo, você vai lá, pega a matéria de novo depois, sem caô nenhum. Mas, assim, não deixa essa parada da liberdade que você tem de escolher as matérias quando você quiser te atrapalhar, porque às vezes você acaba se embananando. Na escolha de matéria. Tem muita gente aí que fica postergando matéria e acaba que, putz, mano, eu preciso urgente de FEMEC pra terminar o BCIT. Só que, tipo, FEMEC é muito concorrido. Então, organização. É o organização. Você que lembra de nomes. Qual que era o nome do cara? Malcolm. Malcolm. Você esqueceu o nome do seu melhor amigo, inclusive. Não esqueci o nome do Malcolm. Mas... Você esqueceu o nome do Malcolm. Eu esqueci o nome do outro mal. Enfim. Isso. E aí, mais alguma coisa? Tipo, o que, que você tem visto na UFABC que tem te chamado mais atenção? Alguma entidade, talvez? É o que vocês estavam falando, que tem bastante coisa bem diversificada. Tem cheerleader, tem de futebol, de vôlei. E tem umas pessoas subindo nas cordas e do sim, nada. Sim. Aí isso... Primeiro, a primeira impressão é a gente... Tem muita gente doida aqui, mas... Tem. O que mais tem é a gente fora da caixinha. Fora da caixinha. Aqui é a caixa aberta, cara. Aqui é a grande caixa que tá virada de ponta cabeça com um buraco em cima. Sim, aí depois já fico... Gente, eu quero fazer tudo isso. Eu quero... E você vai ter tempo pra explorar tudo. Tipo, não precisa ficar afoito também, tá ligado? É, muito bicho acaba. Nossa, não, vou precisar começar o PDPD e não sei o quê. Assim, PDPD é bom se você, tipo, realmente já tiver na pira de... Você vai ter o conhecimento do que é o mundo acadêmico e fazer pesquisa e tudo mais. Só que muita gente acaba pegando muita responsabilidade no começo. E aí acaba ficando muito pressionado desde o começo. E aí é foda. E aí, mas tudo tem seu caminho. Tempo. A nossa dica é aproveite o primeiro quadrimestre pra se acostumar, sabe? Ir testando, experimenta um pouco aqui, experimenta um pouco ali, e aí você vai vendo pra qual lado você pende mais mesmo, sabe? É, às vezes você descobre coisas que você consegue fazer aqui que você não fazia ideia. O nosso programa é um exemplo vivo. Nosso programa é um exemplo vivo disso. Tipo, a gente não sabia que tinha a web rádio, o Natan já sabia, mas tipo, sabia que tava ativa e tal, como funcionava. E um dia a gente descobriu aqui no... Eu descobri no... Vai FABC para Todos, você conhece? Sim. Então, tava aqui e tal, tinha acabado de ter a aula, não sei. E aí eu saí andando no piso vermelho. Tá no ano passado mesmo? Tá no ano passado, não. É, é no ano passado. Eu tava andando aqui e aí encontrei um cara que tava tipo com esses equipamentos que a gente tá aqui, sabe? tava lá, tipo, esperando alguém parar e falar com ele. Aí eu fui falar, e aí era o Ale, que é um dos grandes cabeças, assim, por trás da Web Rádio, ele explicou, tipo, como tudo funcionava e tal. E eu sugeri pra ele fazerem podcasts, e ele, tipo, mano, vem fazer aí, cara, você não tá afim, não? Vem um dia, visita a gente, tá ligado? E aí, tipo, porra, tô super afim. E aí a gente começou a fazer e... Foi do nada, bem despretensiosamente, e metemos aí até agora. É, a gente não sabia nada do que a gente tava fazendo. Tipo, mexer nessa mesa. Montar aqui. Essa mesa aqui é um monstro pra primeira vez, mas aí a gente aprende. Até hoje tem um perrengue ou dois aqui, mas normal. A gente aprendeu a lidar com eles. É, aí, tipo, isso que tá rolando aqui também era totalmente, tipo, mano, novo. Tá acontecendo. E aí a gente foi se acostumando. E são habilidades que, mano, a gente nem pensa que vai aprender no BCIT, né? Porque, tipo, não tem muito a ver com a faculdade em si, mas é um jeito legal de você descontrair, de você descobrir coisas novas. Novos hobbies também, né? Novos hobbies, novos Sim, hobbies. Aqui é perfeito pra você achar um espaço pra você deixar de estudar um pouquinho e descobrir outras coisas que você gosta também. Uh-huh. Aqui oferece tanta coisa que só estudar é pouca sim, coisa, sim. Cara. É pouca coisa. Uma pergunta sobre o que o Marcos estava falando. É, você já conheceu bastante gente aqui? Ah, mais ou menos. Ah. Você tinha umas amigas da escola preparatória, né? Sim, é que eu fiz EP aqui ano passado. Então, acabei conhecendo o pessoal mesmo da EP. E algumas pessoas que eram bichos também ano passado, que eram da EP. Aí eu tive, conheço até que bastante gente assim dessa época. Uhum. Então, meio que eu já sei como funciona tudo. Ah, show de bola. Já conheço um pouco das festas, assim. Tipo, conheço bastante a faculdade. Isso me ajuda bastante, assim. Show, tem quem guie você, né? Pela... Loucura eterna que é a UFBC. É. A UFBC foi sua primeira escolha? Você conhecia ela antes já? Sim, eu conheci ela no ensino médio. Uhum. Que minha escola, ela participava do programa que é, se não me engano, o nome é PIBID. Ah, o PIBID. Sim, que tinha uma auxiliar da minha professora de química, que é tanta matéria que eu quero fazer. Qual era? Era... A professora era Cintia, a auxiliar era Fabi, se não me engano. Ah, não conheço. Aí... Ela falava, e todo mundo que fala aqui, é que pode destruir a pessoa por causa das matérias, mas todo mundo que sim. Fala daqui fala com brilho nos olhos. É, normalmente sim. No fundo, a gente gosta daqui. Tem um amor, sim. Né? Tem. Aí eu fui conhecendo, aí teve o FBC para todos, aí eu vim, acabei me apaixonando pela faculdade. Que bom, uhum. Cara. Fiz escola preparatória aqui. Sim. E aí consegui passar, tendo terminar aqui, né? Sim. Fantástico. É. Pô, show de bola, cara. Isso aí. O segredo é, cara, aproveita essa última semana pra dar aquela esvaziada na mente e tal e entrar repaginada pro primeiro quadrimestre. E boa sorte também na aleatoriedade que é a grade. A grade, é. É. Espero que você cacote os professores e com o Marco Antônio. E com uma turma legal também. É, exato, uma turma bacana. Porque... Logo o primeiro quadrimestre já vai ter trabalho em grupo. E aí vai ser aquele dilema clássico de trabalho em grupo é... É, nossa, velho. As discussões dirigidas, GDBT... Vai ser uma maravilha. O projeto que vocês vão ter que fazer em base experimentais e ciências naturais também. É, vai ser divertido. Vai ser um quadrimestre legal. É, qualquer dúvida, procure o Zeteira. Estão aí pra te ajudar. É, todo mundo que você parar pra perguntar alguma coisa vai estar disposto pra te ajudar, sempre. Às vezes alguns vão responder, eu não lembro, mas porque às vezes é difícil realmente lembrar de todas as matérias que você faz. Mas sim, vai encontrar alguém, com certeza. Uhum. Bem, no mais é isso aí, né? É isso aí, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Parabéns. Obrigada. Alguma observação? Algum pergunta? Recadinho, talvez, pra alguém? Beleza. Então, é isso aí. É isso aí. Prazer, tchau, Ali. Certo? Olha só. Aí, tá lembrando, tá voltando na memória, Felipe. Tá voltando, aos pouquinhos. Mas é isso aí, Nathan. Você quer continuar? Já temos 1h57, cara. Acho que a gente pode encerrar. A gente pode, né? O Felipe ia passar aqui. Se ele aparecer, a gente espera ele. Qualquer coisa a gente faz um adendo depois, mas... Vai, a gente pode encerrar por aqui. Sim. Então, beleza. É isso aí. Pra quem ouviu até agora, cara, muito obrigado. Esse foi um programa bem experimental. Então... E que bom que deu certo agora também a gravação. É. Eu vou até virar o microfone pra mim agora pra ficar mais claro. Você viu como fica mais claro? Olha só, olha só. Então é aquela parada. Se você gosta do Toad Hack, indique para os seus amigos. Assine o feed também, isso é muito importante. Se você quiser assinar o feed. Mas o quê? Ah, eu já falei pra mandar e-mail várias vezes, mas e-mails... nunca é demais. É, mande e-mail para... todrehack3@gmail.com. É, o e-mail ele pode ter qualquer coisa, cara. Sugestão de pauta, mensagem pra gente. Mensagem pra gente, coisa. Observação sobre algum programa que você tava ouvindo. Não interaja aí com a gente só aqui no programa, né? Interaja com a gente por fora também. É, exatamente. E pretenderemos fazer cada vez mais programas com convidados, assim, porque acho que aí mais pessoas vão conhecendo o Todd Hack e aí vai se espalhando, né? Eu acho que desde que a gente começou a fazer programas com convidados, o programa começou a ficar mais... bem mais popular. Bem mais popularzinho. E a gente pode fazer de novo aqui no Quiz Vermelho também. Sim, sim. O projeto agora é fazer todo a cada final de prova ou a cada final de quadrimestre, né? Um programa aqui no Quiz Vermelho, mais ou menos nesse formato. É, tipo, descontraído, chama a galera, quem passar e quiser dar um recado, passa. E é isso aí. Show de bola, Felipe. Show de bola. Então vamos para a última música que vai encerrar o programa, que é... Quem vai escolher para o Jockey Pô. Jockey Pô. Jockey Pô. Droga. Porque eu não tava... Com... Você queria ganhar e não lembrava que música eu voltar. Eu queria perder, você queria perder? Aí eu não sabia que música... Você não deixou eu escolher logo. Ah, então escolhe aí. Eu não sei minha música também. Tá vendo só? Você tá vendo só? Tá bom. É por isso que... Isso é falta de preparo. Ah, eu vou deixar uma do... Eu não lembro o nome dele, porque é muito treta, mas acho que é Stephen Stevens, é 4th of July. Tá, tudo bem, a gente bota depois no post, mas enfim, é isso aí, Felipe. Sim, sim. Bem, gente, é isso aí, para os bichos, bom final de recesso, até o começo do quad. A gente se vê. A gente se vê por aí. E nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Desliga logo esse programa. Tchau, gente. Tchau. Falou. E aí, galera, é o Natan aqui. É só um pequeno aviso. Uma amiga nossa que também queria ter aparecido no programa, mas não conseguiu vir. Ela até gravou um áudio pra gente. Temos aí uma mensagenzinha por fora vindo aí por WhatsApp. E eu fico contente que a gente receba esse tipo de mensagem porque mostra que a galera gosta do nosso trabalho. E... Ah, eu fiquei contente. Felipe, bota aí. Olha, infelizmente hoje eu não tô na faculdade, porque eu tive uma convulsão, então eu decidi ficar em casa. Porque ter convulsão é muito cansativo, mas enfim. Não consegui no trote também, pra dar uma raspada de cabelo na cabeça dos bichos. Mas enfim, pra quem tá entrando aí, ouviu o podcast dos meninos, tipo, ouça o podcast dos meninos, porque o podcast dos meninos é muito bom. O Nathan e o Shed são maravilhosos, casaria com os dois. E pra qualquer bicho aí que se sentir mal por alguma coisa, eu não sei quantos epiléticos entram na faculdade, mas se entrar algum bicho epilético, quiser conversar, tem aqui na faculdade, tem eu, tem a Paloma, a gente conversa, a gente... É bom às vezes, porque... Talvez por essa mudança da vida, de, tipo, entrar na faculdade, às vezes morar longe, você pode acabar ficando estressado, como eu fiquei, e as convulsões voltarem. Mas eu acho que ninguém tem que ter medo disso. E, mano, essa doença não limita você. Como a epilepsia não me limita, não vai me limitar ninguém. E é isso, se tiver algum bicho aí... Ou algum veterano mesmo, alguma pessoa que seja epilética, esteja passando por algum momento difícil, não só por conta da epilepsia, mas queira conversar, me procura. Eu mesma, Giovana Barbosa Talianetti. É isso aí. Beijo, meninos. Amo vocês. Firefly, what could I have said to raise you from the dead? Oh, could I be the sky on the 4th of July? Will you do enough talk, my little hawk? Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn? Or the 4th of July, we're all gonna die. Sitting at the bed with a halo at your head.